Parabéns. É, aniversário dele é só setembro. Mas hoje é aniversário do Motinha. Mas o Zé que fez acontecer tudo isso. Por quê? Ah. É, porque se depender de um tal de Silvano que a gente tem aqui, velho, porra. Parabéns, Zé. Silvano não, RG. Mas se o Silvano arrumou o bagulho da câmera, vocês estão loucos. Fala, mano. Ô, dê nome aos bois, né, RG? Quem é, Silvano, mano? Não. O Silvano, ele tem que dar nó em pingo d'água. Você tem que meter o pau no Fernando. Ah, não, ah, mano. Eu vou falar um negócio. É que você não teve a oportunidade de ver. O dono da rádio, José Antônio Constantino, tava em cima da escada, mexendo nos fios. Porque o Silvano não sabia fazer, cara. Mano. Tava ensinando o Silvano. Oi. O Fernando não dá pra gente fazer nenhuma acusação. Faz tempo que ele não vem aqui, velho. Ele nem sabe mais onde é o caminho cabelo da Hebe. O cabelo da Hebe Camargo. O cabelo da Hebe. Ela se foi, mas agora... o cabelo ficou. O Fernando virou subprefeito de Angra, cara. Não. O Fernando odeia a gente, velho. Mas muito bem, vamos às manchetes do Estádio 97, seu Benco. Como é que eu ouvi a voz do mano aí? Boa tarde aí, vamos com o Corinthians, com o líder. E aí, Bento, tudo bem? Ah, beleza, líder. E você? Tudo bem. Ué, cadê a crise? Cadê a crise? Cadê o momento turbulento? Cadê o momento conturbado? Porque eu vi um monte de bobagem essas duas últimas semanas. Cadê? Não ouço ninguém falar agora de crise? Não ouço Mas, mano... Ah, tá. Beleza. Antes de você falar do Corinthians, eu fiquei preocupado com você na sexta-feira. Como você voltou pra São Paulo? É. Como é que foi? Conta pra nós, mano. Foi uma sacra, viu, Bento? Porque, olha, o Jume não é o Bota. Como assim, Jume? O Jume é o Mano. É o Jumano. Mas o que aconteceu? Ele comprou passagem e foi para o aeroporto errado. Só porque eu vivo intercalando, Domênico Gato, aeroportos aqui. Hora eu tô no Galeão, hora eu tô no Santos Dumont. Certo. Aí eu achei, esse voo especificamente aí que eu fui pra São Paulo na sexta-feira, certo. Ele iria pelo Galeão e voltaria pelo Galeão. Só que eu tô meio que no piloto automático, porque geralmente minhas idas, elas são pelo Santos Dumont. Entendi. Aí eu acabei indo pro Santos Dumont e o voo era no Galeão. Ou seja, sexta-feira à tarde, imagina o trânsito caótico aqui no Rio de Janeiro. Quando eu me dei conta que eu fui fazer aquele check-in online, porque esse negócio é muito bom, viu, Sombrão? Check-in online. É, mas quando a outra pessoa não sabe como usar, não adianta. Não. É bom desde que você esteja indo pro aeroporto certo. Exato, né? Porque eu tava ali, eu abri o negócio e falei, pô, deixa eu fazer meu check-in online aqui, porque eu já não preciso passar no negócio, não vou despachar, não vou despachar bagagem. Meu Deus. Já aproveito e faço aqui no celular. Aí eu olho assim, tipo, passagem, coloco o localizador, beleza. Aí eu vejo ali a sigla do Galeão. Falei, ah não, tá errado essa porra aqui. Aí deu um refresh, né? Falei, deve ter sido do voo anterior. Aí eu vejo a data era aquela. Falei, não, cara. Aí eu dei outro refresh pra falar, pode ser mentira, pode ser pau no aplicativo. Dei outro refresh, o negócio voltou pro Galeão. Falei, mano. Gelou a barriga, hein? Aí o motorista, o que foi? Eu falei, que foi, velho? Falei, já estamos aqui há 45 minutos no trânsito. Um trânsito caótico da Zona Sul, terminando já ali com a Copacabana, já indo na direção do Santos Dumont. Falei, agora a gente precisa dar a volta e pegar a linha vermelha, porque o voo não é no Santos Dumont, é no Galeão. Taxista falou, pirou, achou legal pra cacete. Ele vibrou. Ou seja, vai ganhar o dobro. Só aí um balãozinho na cabeça do taxista escrevendo assim, paulista otário. Aí vai ver nada, mas os malucos aqui são sangue bom. Mas você perdeu, e aí? Ou não? Então, aí vai vendo, lógico que eu perdi, perdeu, imagina se não. Aí o motorista falou, eu faço o quê? Falei, ah, vamos lá pro Galeão. Falei, talvez eu pegue mais voo. Tipo, vou perder esse, mas eu pego o próximo, sei lá. Aí eu chego no Galeão, eis que o cara falou, olha, tenho duas notícias e as duas não são boas, porque temos dois voos. Falou, um que você perdeu e saiu agora e o outro que vai sair daqui uma hora e meia, que já tá lotado. Lotadaço. Falei, então você não conseguirá entrar nesse voo. Aqui, aí eu falei, eu faço o quê? Ele falou, ó, tem um no Santos Dumont. Falei, aliás, tem dois no Santos Dumont. Que você pode pegar, falou, tem um das 8h30 e tem outro das 9h30. Aí eu chego lá pra fazer a porra do negócio, falei, ah, beleza, já tô ferrado mesmo, vou lá pro Santos Dumont. Não. Aí eu chego lá, voltei pro Santos Dumont. Voltou de novo? Não, voltei. E aí? Aí cheguei lá, né, Domênico Gato? Beleza, né, falei, pô, perdi o voo. Aí eu contei aquela história triste, fiz a cara do gato do Shrek, sabe? Sei. Aí a mulher olhando pra mim falou, então... Tá lotado. Tem uma notícia boa e uma que não é tão boa. Falei, conta então a que é a boa. Ela falou, eu tenho dois voos, dá pra você pegar o das 8h30 e dá pra pegar o das 9h30. 8h30. Ela falou, vou pegar o das 9h30 porque acho que é mais em conta. Falei, putz, falou que é mais em conta, já... Mas já o olho cresceu, né? Não, já imaginei o negócio da piroca, porque a mulher quando fala isso pra você, que é mais em conta, Domênico Gato, já vem a trolha. Aí eu falei, não, beleza, então. Ela falou, então, falou, vai ter que pagar uma diferença. Eu falei, putz, lá vem, né? Eu falei, mas quanto que é a tarifa balcão aqui? Ela falou, então, o preço de venda dessa passagem, pasmem, gente, não é pra comprar um carro, não. É pra sair do Rio de Janeiro e vir pra São Paulo. Sobrar um pau 480. Nossa, mano, uma passagem? Uma passagem? Aí ela falou, ó, caraca, esse voo das 9h30, você paga uma diferença aqui, vai dar, acho que, quase perto de 700 pau. Eu falei, essa de brincadeira. Putz, aqui lavar paralhas. Aí eu falei, e o voo das 8h30? Aí ela foi puxar lá, aí deu quase 400, quase 400. Aí tinha um voo no sábado de manhã, que saía bem cedinho, 6h15, saía 150 a diferença. Mas eu falei, ah, não vou voltar agora pra Zona Sul, pegar um puta trânsito de novo pra voltar daqui a pouco pra cá. Falei, não. É porque é táxi, né? Falei, vou pegar esse daqui mesmo. Peguei o de 380 e pouco lá. Agora, só o que você gastou de táxi, deu quanto? É verdade. Trezentinho ou não? Não, não chegou a isso não, viu, Sombrado? Não, chegou a isso não. Por incrível que pareça, aqui o táxi é mais barato do que em São Paulo, cara. Entendi. Agora, ô, mano, e a hora do rush aí é sinistra mesmo, que nem dizem, que é pior que São Paulo? Ah, é, porque aqui não tem válvula de escape, né, Vieira? Aqui de um lado é mar, do outro lado é morro. Então você tem a estrada no meio, cara, é verdade. Não tem pra onde fugir, então é complicado, né, mano? É complicado, velho, não tem. Você, pra sair da Zona Sul aqui, você tem que pegar o sentido ali do Morro do Joá, passar ali pelo São Conrado, o Leblon. Linha amarela, linha vermelha, né, mano? Que é o quê, não, aí irmão? Linha amarela e vermelha é quando você vai pro Galeão. Olha, aí, mano. Da onde eu tô aqui, eu vou pela Zona Sul. Mano. Mas olha, tá bom, o mano, tá é um fenômeno. Tá ruim, mas tá bom. É, mas você é um verdadeiro stand-up, viu? Corinthians, né? Fenômeno é o Corinthians, Sombrado. É, eu tinha ser batido, velho. Ah, isso é verdade. Eu tinha ser batido, mano. É o Corinthians, velho. Olha, e hoje, estão indo atrás de zagueiro, hein, mano? Tá precisando, são só três no elenco inteiro. Como não deu certo lá com o Anderson Martins e nem com o Leandro Castano, o Leandro Castano esteve muito perto de vir pro Corinthians. Não teve jeito. Estão de olho, pelas suas fontes aí. Que é o Zé Fontinha? Quem você acha, mano, que pode vir? Porque alguém vai vir. Olha, Bento, o negócio é o seguinte. Primeiro, não é o Corinthians que tá atrás. O Corinthians, ele tem que abrir peneira e o cara vai lá e se alista e tenta passar, velho. Para, hoje a situação tá assim. Todo mundo quer jogar no Corinthians. Ah, você tá maluco. Bento, pra te falar a verdade, cara. Hoje, dois cenários. Primeiro, com relação aos jogadores do exterior. O cara que tem contrato, ele já não pode mais vir. Porque já fechou a janela e o jogador já não pode mais retornar nessa janela que já está encerrado. Caso aconteça de algum jogador top que esteja sem contrato, esse sim poderia vir. Mas eu não lembro de um zagueiro top hoje no mercado que esteja sem contrato que poderia vir. Com relação aos zagueiros que estão empregados no futebol brasileiro, na boa, a maior parte já fez 7 jogos. Verdade. A maior parte já fez 7 jogos. Mano, tem razão. Então, querendo ou não... Não adianta a torcida se iludir com qualquer nome que... Ah, nossa, agora vem o cara. Não, não vem. Não vem. O Corinthians, ele sonhou sim, você falou bem, Bento, com relação ao Leandro Castan. Mas, infelizmente, acabou não dando liga. Mas ficou próximo sim. O Corinthians, ele demonstrou interesse. O Leandro Castan também queria voltar. A Roma, até em determinado momento, aí até cedeu um pouco lá. Mas, enfim, viram que ele tem mercado e, por enquanto, não pintou nada. Pode ser que talvez aí pro final do ano aconteça alguma coisa de novidade, mas pro atual momento ele não vem. Dos zagueiros do futebol nacional, não adianta também pensar em um grande nome, porque não virá. O Corinthians, ele vai ter que meio que se desdobrar, Bento, ou com alguém já que o Corinthians tem aí dentro do próprio elenco, ou se vier alguém da Série B, ou alguém que está encostado na Série A. Eu, sinceramente, não sei de nome nenhum que o Corinthians esteja interessado, não. Entendi. No atual momento, não. Olha, sei. Tem o Douglas no São Paulo. Nossa, é louco. Ai, ai, ai. Lucão. Hã? Tem o Lucão. Lucão. Tem o Bressan lá no Grêmio, é bom, hein? Isso é louco, filho. Isso é louco. E pode rolar, né, mano? Porque tem que valorizar. Imagina uma zaga de Lucão e Bressan, velho. Ô, mano, porque dizem aí que o Walter ficou encantado com a proposta do São Paulo. Estaria conversando com a diretoria pra ser liberado. Quem sabe não entra o Lucão na história. Não acontecerá isso, Motinha, porque o próprio presidente do Corinthians, ele já disse que quer contar com o Walter esse ano. Porque agora o Cássio, ele já tá meio que sendo sondado para a seleção brasileira. E no atual momento que o Cássio vive, na atual fase dele, tá na cara que se o Cássio assumir a condição de titular do gol da seleção brasileira, mesmo que seja num jogo aí teste, pode ser amistoso, não sei se ele vai ser convocado para as eliminatórias, mas se ele jogar uma partida, ele não sai mais. Porque o Cássio é muito mais goleiro que o Alisson, qualquer pereba. Aí eu concordo. Também acho. Então, querendo ou não, Domênico, imagina a situação do Cássio. Se ele é convocado, o Corinthians, ele já terá aí o desfalque do Cássio, do Fagner e do Rodriguinho. Uhum. São jogadores que costumeiramente estão na seleção do Tite. Se o Corinthians abdica hoje de ter o Walter no gol, com essas possíveis convocações que o Cássio terá, o Corinthians tá ferrado. Nada contra o Matheus Vidotto, nada contra o Kaique, que são os terceiros goleiros do Corinthians, né, aí. Precisa. Mas você precisa ter um cara tarimbado ali, um cara que dê conta do recado. Porque o Corinthians, Domênico, por mais que ele esteja num momento estável do campeonato, mais cedo ou mais tarde ele vai oscilar. E no momento que talvez isso aconteça, você precisa ter um cara ali maduro no gol para poder passar uma segurança pro time. Então, pro Corinthians não é negócio hoje se desfazer do Walter. E acho que pro Walter também não é negócio sair do Corinthians hoje, justamente pelo fato de saber que o Cássio será convocado. Ele vai ter chance de jogar também. Entendeu? É, não sei, então, mas eu já não sei, porque ele quer jogar, goleiro quer jogar, né? De fato, ele sabe, mas que aí só que vai tá. ficar no Corinthians enquanto o Cássio estiver na seleção também, né? Não, mas é que tá, Domênico. Isso na cabeça do goleiro. Pô, no São Paulo eu vou ser titular pra caramba. Titular. Não, mas, ô Domênico, a situação do Jailson no Palmeiras. Então. É idêntico. Porque ele tinha um goleiro ali que era tido como titular absoluto, que era o Praz, mas no momento que ele começou a oscilar, ele tava bem, tava fazendo aí a coisa acontecer. E ele começou a ter chances. Agora, você acha que o Jailson sai do gol do Palmeiras? Não sai, cara. Não sai mais. Então, querendo ou não, esse time do Corinthians é um time muito estável, que tá passando uma confiança muito grande, não só pro treinador aí, pro Carille, como pra torcida também. O Corinthians chegou ontem no Maracanã e jantou o Fluminense. Por mais que no segundo tempo o Fluminense tenha melhorado, mas o Corinthians ele mandou na partida. Enquanto todos olham, agora capaz do Corinthians tropeçar, não tropeçou. De novo, não tropeçou. Muito bem. É isso aí. Mais uma coisa... Eu vou abrir a porta aqui pro Chimó, que o Benjamin tá chegando aqui na área também. E só lembrando aí que o Corinthians vai pegar o Patriotas agora na quarta-feira. Chegou pra Sul-Americana. Você vai receber ele de sunga. O turista chegou. Rob Sunga. Só o fio cheiroso atrás, né, mano? Eita. Olha o cara perigoso. Olha lá, o desgraçado da barreira, esse maldito. Continuando com as manchetes do estádio 87, seu Bento. Marmeira agora. Opa, Verdão, nós. Marmeira, isso aí, É nóis. É nóis mesmo. Vocês. Não, nós, né? Não é nós aqui? Nós sempre. Não sei, não. Hein? Ah, bateu na cara ontem lá do professor. Bateu na cara daqueles trouxa lá. Diego Souza não quis voltar, né? Não quis vir. Ficou lá, mostrou. Jailson, continua invicto. Jailson da massa, Jailson, né? Jailson, acho que é 21º jogo invicto. É, ah, louco, hein? 28º, e Domérico? Não, é um brasileiro, 21º. É. Ah, e o time já está em BH. Já. É... Felipe Melo e Guerra também se juntaram ao elenco do jogo de quarta-feira. Certo. Você vê agora que time o Cuca vai colocar, acho que deve ser força máxima, mas ontem, falar pra você, surpreendeu o reserva, hein? Surpreendeu. Reserva não, o segundo time. Surpreendeu. É verdade. Destaque pro Keno, Bruno Henrique, jogaram muito. Bruno Henrique jogou bastante também. É, foi bem. É. A zaga foi bem, ontem não deu milho. Num total, tirando um pouco o Jean, que tava abaixo da produção, né? Porque o Jean, enquanto ele não operar, não vai melhorar. Tirando o Jean, o time num todo foi bem. Foi bem. Mas surpreendeu, você acreditava nisso, né, Domingos? Surpreendeu, porque assim, Sombra, o Sport vem numa crescente e jogar lá é difícil. E eu acho que todos os times que forem jogar com o Sport lá... É verdade. Vão ter problema. Não é, vai ser fácil ganhar o Sport, nem o Palmeiras ganhou lá não, hein? Você vai ver, escreve aí. É difícil bater o Sport com esse esquema aí, esse esquema novo que o Luxemburgo implantou. É. Mas também o Sport também não foi bem, viu? Tem o detalhe do Palmeiras ir bem, marcar bem, direitinho, mas o Sport também não estava no seu melhor dia. E aí juntou a fome, né, com a vontade de comer, né? E o Palmeiras deitou em cima do Sport no primeiro tempo, fez o resultado, né? O segundo tempo foi aquela coisa, só para o gasto, né? Agora o Palmeiras tem que vir com tudo e voltar as suas forças aí para a Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Precisa de uma vitória simples lá. Jogo duro, hein, Domingo? Difícil porque é lá, né? Mas é uma vitória simples. Sabe, 1-0, 2-1, 3-2, né? Porque eu duvido que vai ter um empate de 4-4. Desculpa, 4-4 acho que no futebol hoje é muito raro, né, acontecer. 3-3 já é difícil que aconteceu aqui, imagina o 4-4. E o 4-4 seria do Palmeiras, mas acho difícil. Acho que o Palmeiras tem condições de ir lá e ganhar do Cruzeiro. Eu não sei, o Cruzeiro ontem perdeu pro Avaí. Eu não sei se o Cruzeiro jogou com time reserva. Eu também não vi essas informações. Não sei porque vai jogar com o Palmeiras Copa do Brasil, talvez tenha jogado com time reserva. É que não... Nem... Eu não acompanhei isso. Mas o Avaí... Mas perderam pro Avaí, hein? O Avaí tem uns feitos. O Avaí é incrível. Né? Pro desespero do Sombra... O grande Avaí, velho. Pro desespero do Sombra, o Avaí empatou com o Corinthians, ganhou do Grêmio e ganhou do Cruzeiro, cara. É. São equipes muito melhores do que do Avaí. É incrível, né, cara? Muito melhor. O Avaí... Consegue umas proezas, velho. Mas sabe que é isso? Goleiro é bom do Avaí. É o famoso goleiro é bom do Avaí. Já um time grande pega esse goleiro. O goleiro do Corinthians. É do Corinthians. Aquele goleirinho lá é bom? Bom, hein? Ah, o Mano não tá lá, o Mano foi abrir a porta lá. Tem, mas é Botafogo, bom goleiro, hein? Ó, ganhou do Botafogo também. Bom goleiro. Abriu a porta lá. Tem o goleiro? Bom goleiro do Avaí. Acho que ele foi abrir a porta no quinto dos infernos. Nossa! Acho que demora 6 horas. Ora, mas... Aê, Benjamin! Ora, tem que ser bem, hein? É que é cacete, velho. Lá, o apartamento 800 metros quadrados, até chegar lá na porta. Lá na porta? Bom, enfim, vamos lá, seu Bento. Fala, ô Beijinho. Ô, Dodô. Tudo bem aí? Ah, eu queria dar meu parabéns pra esta figura. Motelho? Ele não tá aqui. Senão ele já chega. Ah, ó, trouxe até. Ó, que olha isso? Só. Olha a coxinha entrando aqui. Coxinha. Ó, é, velho. Croquete. Mota, o Benjamin quer falar com você aqui. Quer te dar parabéns. Mota trouxe. Pera aí, ô Beijinho, ele vai chegar aqui, ó. De aniversário. Pera aí. Motinha. Será que o Beijinho quer falar com você? Fala, narigudo. Parabéns. Ah, só isso? Não, ô juiz. Ah, merece vermelho. Ô juiz. Tal. Ninguém é obrigado a fazer festa. É, não. Ah, mas como assim? Por que ele juiz, Sombra? Eu dei parabéns. Ah, ninguém obrigado. É obrigado a falar assim, ah, legal, parabéns. Não, obrigado, okay. Obrigado, de coração. Obrigado. Parabéns, ok. Obrigado a todo jeito? Mundo que tá mandando mensagem. Nossa, foi obrigado ao pessoal da. Sem vontade nenhuma. Ó, obrigado ao pessoal da padaria Cecília que mandou salgadinho. Então traz aqui pra nós, gente. Ou, põe aqui pra nós. É só pra... É jabá. Põe aqui um prato aqui pra nós. Ah, o cara mandou pra mim, eu não vou agradecer ele. É, o Basílio. Agradece, liga pra ele, diz, valeu, o cara da padaria. O cara mandou pra rádio aqui pra todo mundo. Obrigado. Obrigado. Nem vou comer isso aí. Pessoal da padaria de Quinho. Gente, nem vou comer isso aí. Dona Neide, o Thiago, não vai. Nem vou comer isso aí. Cara aí. Não, porque você tem que, pra comer, tem que agradecer no ar, não. Ah, para, você vive agradecendo, trouxa. Se pra comer tem que agradecer no ar, eu não vou comer. Não, não come. Você vai ficar com larica. Pô, Sombra, é isso aí. Não é não? Ainda você tem em casa, Sombra. Ô, Sombra, leva o Mota no McDonald's, pô. É lógico. Também, eu vou. Com certeza. Eu vou, com certeza. E vai alugar aquele salão do Ronald McDonald's. Muito bem. Administração do Mota no Mac. Festa, ah, Domênico, surpreendeu a vitória, né? Do Palmeiras, sim. Porque era time meio mescladão. Mas o Jailson, quando entrou, né, parece que deu era um clima no time, né? Era um time... Quase reserva, não vamos dizer reserva, gritando, né? Mas quase, o que é? Os caras pegaram mais confiança no Jailson, né? Estão jogando mais leve. Desculpa, eu sei que você quer a jogar defesa coisa joga melhor. Não é isso, gente. O Jailson está em melhor fase que o Prá, gente. Ué, normal acontecer isso? E outra, né, ué, não sei que vocês estão tão preocupados com isso. Toda hora falando disso. Né? O Jailson, ele está bem, ele já vinha bem o ano passado. Mas eu acho que foi feito o certo. O Praz tinha que assumir o gol do Palmeiras. Eu acho que foi feito certo. Só que o Praz veio tendo alguns erros que a gente vê que um grande goleiro como ele é difícil errar desse jeito que ele estava errando. E aí aconteceu o que aconteceu. Eu sabia que uma hora mais cedo ou mais tarde poderia acontecer. Claro. De ser trocado num jogo e foi trocado. O azar do Praz, Sombra, porque na boa, cara, parecia que ia ser só por um jogo mesmo. Então os caras iam colocar ele fixo no brasileiro. E o Praz jogaria, talvez, a Copa do Brasil e a Libertadores. Pênalti, mas o pênalti, velho. O pênalti que derrubou. Na minha opinião, ali ele... Pô, aí não tem jeito, né? Como é que você vai arrancar um cara... Não tem como. Que contra o Flamengo lá, dentro da Ilha do Urubu. O Nego tá, sabe, o jogo na mão, ganhando. Os caras empatam o jogo e tinha a possibilidade de virar. E se vira ali, acho que o Palmeiras dificilmente empataria aquele jogo. Porque tá 31 e 12, foi 31 e 12. Poderia até acontecer um empate, não é isso que eu tô dizendo, mas seria muito difícil, sim, né? E o cara vai lá e faz uma defesa, você sabe quando o time tá pra ganhar o jogo e o goleiro faz uma defesa de pênalti, RG, é normal, o time se abate, né? Hoje não é dia, velho. É lógico. Hoje não vai entrar essa bola. Já aconteceu com muitas agremiações e o Flamengo aconteceu igual. E aí, sim, ele sacramentou a titularidade dele, né? É. Ok, é isso aí. A gente nunca tem certeza do nosso saldo, não é verdade? Então, tem uma dica para você. Passe no banco 24 horas que tem no seu caminho e você não vai pagar nada mais para usar o banco 24 horas. Aí você tira o seu saldo ou extrato e fica sabendo na hora se dá para sacar e fazer aquela comprinha extra, tomar um lanche, pegar um cinema. Dinheiro no bolso é muito bom, né? Lembre-se, o banco 24 horas está no pacote de serviços do seu bolso, do seu banco. Então, além de não pagar nada mais para usar, mas nada mesmo, você agiliza a sua vida e sobra mais tempo para fazer o que mais gosta. Vai lá, aproveite e use o banco 24 horas. Tem sempre um pertinho de você, não é não, Bento? É verdade. Esse é o Estádio 97, também no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Também o oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação, seu Bento. Olha, vamos lá, Santos aqui, ó. Bento. Que é isso, seu Bento? Para de comer, de novo, seu Bento. Como é que é? Tenho nada na boca. Você fica comendo isso, essas coisas que esse povo manda pro Mota. O Mota é uma pessoa odiada. Não. Vocês comem as coisas que eles mandam. Será? Vai ter coisa aí. Mas isso aí é da onde ele vai todo dia, esqueminha. Vai ter coisa nenhuma. Fitadada. Olha. Coisa nenhuma. Na boa, se bobear, tem tráfico de tóxico nessas coxinhas aí. Acho que não. Fitadada. Pelo gosto, não. Tudo que é relativo ao Mota é suspeito. Pelo gosto, tá limpo. Nem orégano também. Não. Vamos ao Santos aí, ó. Vamos ao Santos. Vanderlei! Vanderlei! Depois é o Vanderlei. Esse é o cara. Ainda acordei cedo pra ver o Santos debulhar. Esse é o cara. Acordei cedo pra ver o Santos debulhar o Bahia. Parabéns ao Santos, sempre Santos. Mas o RG, mas domingo pra mim 11 é cedo. Você que prega que o Santos. RG, você que prega que o Santos tem que jogar sempre na Vila, você abdica da ideia? Não, não. Eu sempre conto com a sua honestidade, mano. RG, chefe, vamos lá, 3-0. É pra você descer o sarrafo na Vila, RG. O Santos tem que jogar mais no Pacaembu, concorda com o time. Vamos falar disso, né, mano? 35 mil pessoas ontem. Hoje foi apresentado o Matheus Jesus. Matheus Jesus. Olha, ele falou que... Ele explicou porque preferiu o Santos do que o São Paulo. Aqui tudo parece ser melhor. Olha a frase do Matheus. Jorrada. Vou te falar, que jogador burro, né? Cara? Deu uma jorrada, não deu? Não tô dizendo não isso. O Santista Santos. Sempre vai achar o Santos melhor, o São Paulino vai achar diferente. É um jogador muito burro. Não, já deu pra perceber que é burro. Não. O cara assim com também. Nem 20 anos de idade fala uma coisa dessas. A carreira inteira pela frente. Com a carreira inteira pela frente. Mas é uma opinião do jogador. Sabe o dia de amanhã, o Jé. Tem algumas coisas que não cabem, né? O cara que faz, tatua a bandeira do outro time na perna, é o cara que dá uma declaração que o outro time é melhor. Quer dizer, são coisas que você pode evitar exatamente por isso. Porque a sua vida de jogador, ela vai dar a volta, né, velho? Abrir a porta aí. Não dá pra dar esse tipo de declaração. Mas tudo bem. Ele já sabe fazer filhinho, então seja responsável pelo que fala. Falei, chefe. Você concorda com o RG, chefe? Tá não, que o Matheus Jesus foi burro? Intimado, não, é isso. Você precisa ficar intimado pelo... completar as notícias. Burro não. Mais? Burro não. Ele foi infeliz. O jogo vocês falam. Que eu queria dizer sobre a torcida... Eu sou morto da coletiva. Parabéns à torcida. E lamentável que a diretoria do Santos não tenha entendido ainda que tem que primeiro jogar muito mais em São Paulo. E segundo, quando jogar em São Paulo, tem que fazer todo o possível e imaginável para se espelhar no que faz Corinthians, São Paulo e Palmeiras aqui, porque é inadmissível que o jogo praticamente de uma torcida só, o torcedor do Santos, aos 38 minutos do primeiro tempo, ainda estivesse numa fila para entrar no Pacaembu. Isso não pode ser, cara. Alguma coisa está errada. Alguém está... Que eles vêm de Santos, alguém né, RG? Tá muita gente na bola. Vem de Santos. Não, nada de Santos. Pô, você pode vir. Mas onde, RG. Você pode vir de onde você vier, Vieira. Você não pode encontrar. Não é torcida adversária, por exemplo, quem vai. Não jogo, é clássico, né? Jogo em São Januário, que os caras brecam a caravana lá no meio da Dutra, aí deixa de propósito você chegar no segundo tempo. Não é isso, pô. Quer dizer, não é que acontece. Mas o RG. Não, mas cara, fala, mano. Em parte. Eu concordo contigo aí também com relação à desorganização. Mas o Pacaembu é um estádio velho que as entradas são minúsculas, cara. Se o cara deixar pra chegar na hora do jogo e querer entrar, tá na cara que vai dar a quizumba mesmo. Mas boa parte disso também é o torcedor que não colabora. O cara tá ali, muito próximo ali do horário da partida, ele não tá, por exemplo, no Santiago Bernabéu, que todo mundo ali tem sabe 80 que, mil portas, né, mano? Todo mundo respeita também o outro. No Brasil, infelizmente... a galera não quer saber aí, aquele negócio de respeito ao próximo aí é só quando lhe convém. O cara começa a empurrar, ele quer entrar, ele começa a tumultuar a fila. Então o torcedor, já que ele tá mais cedo no estádio, chegou lá, por exemplo, com 2 horas de antecedência, faltando 1 hora pra começar o jogo, já entra. Vai ficar fazendo o que lá fora? Antigamente era legal porque ainda tinha esquenta. O cara ficava tomando goró, o cara comia um lanche. Hoje em dia não tem nada, a prefeitura sacou tudo. Mas tem. O cara não tem mais barraquinha ali pra tomar uma cachaça, o cara não tem mais um lanchinho de pernil. Ele até encontra isso daí longe do estádio. É meio escondido, mas querendo tem, ou não, mano. O torcedor ele poderia... É, então, é tudo meio que muqueado, mas antigamente tinha o porquê você ficar lá fora. Hoje em dia não tem. Então o cara que chegou cedo, pra evitar esse tipo de confusão e tumulto, já entra também. Porque tá na cara que se tiver 5 mil pessoas pra entrar num portão ali que é pequeno, minúsculo, em 10 minutos, tá na cara que vai ter empurra-empurra, vai ter quizumba. Então o torcedor também precisa se ajudar um pouco. Mano, mas eu entendo o que você tá falando, mas penso que o clube, até por não ter a prática de ficar jogando muito no Pacaembu, deveria entender que alguma coisa precisa ser feita. Você concordou? Diga, chefe. Que assim, eu tive ontem no Pacaembu. Você foi lá? Eu fui. Onde você sentou? Na arquibancada verde. E ele tem que comprar duas cadeiras. Duas. Ele compra dois ingressos. Eu fui com meu filho, então tem que comprar dois. Qual o número da cadeira? Qual o número da cadeira? Então comprou três. Não sei. Ah, tá vendo? Então você não foi. Lógico que foi. Qual o número da cadeira? Que número? Quem disse que tem número agora? Ah, no Pacaembu é tudo apagado. Não sei, pô. Você tá brincando. Então, mas o que a gente falou realmente, chave, assim. Realmente aconteceu. Foi uma puta de uma bagunça pra entrar. Só que a organização tá um pouco perdida, os caras fazem um tumulto realmente. Só que o torcedor é o grande culpado, porque tem uma fila pra ser respeitado e os caras são folgados, cara. Os caras não se respeitam. Os caras querem passar a fila na frente e aí gera aquela confusão. Caissara, o cara breca é fogo, entrar. Né, não é Caissara, não é tudo aqui de São Paulo mesmo. Não... Nossa, você deu um tapa agora com luva de pelica, porque o mano é um que não sabe respeitar a fila. Então, falou. E o cara, inclusive, ontem quis furar a fila bem na minha frente. Ah, e aí teve um princípio de confusão lá. Aí todo mundo quer entrar ao mesmo tempo e fica essa zona. Exatamente. Então, a torcida também tem bastante culpa, o público tem culpa. É falta de educação. Exatamente, isso. E deixar pra entrar no final, na hora que vai começar o jogo, aí, claro, vai tumultuar mesmo. 35 Vocês já pegaram pessoas. O metrô em horário de rush, ô Benedetti? Eu já peguei. É a mesma pegada. Mas não tem que ser, mano. É uma situação caótica. Hora do rush... Não, mas, ô Benedetti, é uma situação caótica, mas quando você tem pessoas mais educadas na fila... Sim. Você gaguejou, né? Não, sim. Não, você parecia o Dirceu Braboleta. Não, é que eu ia usar... eu ia falar um palavrão, mas aí, respeito ao ouvinte do Estádio 97, eu preferi você usar um foi termo educado, mais... Nossa, mano. Como você mudou, né? Respeitando as pessoas. Mudei. Então, quando você tem Porque uma você situação... sempre foi um lixo. Peraí, Motinha, o papo é aí, mano. Pera só um minutinho. Nossa, mas tem é que tá, Nariga, quando você tem uma situação ali caótica, tá certo? Você tem inúmeras pessoas querendo entrar naquele vagão. Mas é óbvio que fisicamente não vai ter espaço pra todo mundo. Então você já junta a má educação das pessoas, tá certo? E o jeitinho brasileiro, agrava ainda mais uma situação que já é ruim. No estádio de futebol nada mais é também do que uma transferência. São as mesmas pessoas que estão ali no metrô, que são mais educadas, elas estão ali também na entrada da bilheteria para poder acessar o Pacaembu. Mas no estádio todo mundo tem lugar garantido. Você comprou ingresso, você vai entrar. Em tese, né? Aquele cara que tá ali na porta, ele quer, por mais que ele vá entrar um minuto depois, se ele tiver a chance de poder furar a fila e entrar um minuto antes, ele vai fazer. Ele vai fazer. Bom, é mal educado. O importante, mano, é que se tire lições... disso aí, do dia de ontem, isso que isso sirva... Fica tranquilo, vai ser tudo resolvido. Que isso sirva... que isso sirva pro Santos, que isso sirva pra torcida do Santos. Esquece, e vocês concordaram com o Levir Culpe, que o Bruno Henrique foi o pior em campo? Que vergonha essa entrevista, cara. Não, o Levir tem que tirar... Ridícula. O Levir tem que tirar o chapéu pra ele, né? Caramba. O moleque foi lá, meteu três cocos e ele falou, pera aí. Você vê que os três sobraram pra ele. Ele só fez isso, mais nada. Apesar que o terceiro foi bonitinho, né? Que ele matou o goleiro. Claro, Mas aí o Levi, pô, o cara mete três gols. Foi preso? O cara mete três cocos, o Levi chega e fala, só fez três gols, pô, também não jogou tudo isso. Oh, imagina, né, se jogasse. Mas é legal, né, mexe com o jogador, vai dar uma cutucada nele. Agora, o curioso do futebol é isso, Mas isso é verdade, eu assisti o jogo porque eu tava torcendo pro Bahia perder. Sei. E o Bruno Henrique, o lado esquerdo do Santos muito dinâmico, né, as triangulações ali com o Lucas Lima, o Jean Mota, e o Bruno Henrique, com muita velocidade. Mas o Bruno Henrique, ele matava todas as jogadas. Ele tava mal, incrível, ele tava mal no começo. Impressionante, cara. Certo, Olivier, foi o pior. E o gol saiu na hora certa pra ele. Que jogada do Lucas Lima. Ontem o Lucas Lima queria jogo, né? Mas o RG... Fala, Ben. Pô, eu adoro o Levir, acho as entrevistas dele mó barato. E no começo, eu achei que ele tava sendo irônico. Uhum. Eu achei que ele ia zoar. Mas se você viu a entrevista... Ele não zoou, não. Falou sério. Eu acho que ele foi mal pra caramba, pô. O moleque, o Santos ganha 3-0, o moleque faz 3 gols. dá uma moral pro moleque. Se ele tem qualquer coisa pra falar pra ele, fala no vestiário, eles lógico, dois. Lógico, né? Pô, 3 gols, velho. Eu sou moleque, eu falo, pô, o Santos ganha 3-0. 36 mil pessoas no Pacaembu. É. Eu marco 3 gols. O cara vai na imprensa e me dá uma pedrada dessa, igual ele fez aquela vez com o próprio Donizete no Atlético, lembra? É. Que ele chamou de grosso, de grosso, caneludo. Ele chamou o cara de caneludo. Ah, cara, né? Eu não achei que ele foi mal nessa aí, meu. É, uma coisa também é... achei, Benja, também achei. Ah, cara. Uma coisa é ele tirar um barato e dar zoado, que eu achei que no começo ele tava rindo, ele tava dando uma zoada. Eu achei que ele tava sendo irônico mesmo. Mas ele deu uma lisada depois. Ah, eu achei ele que foi, viu, Benja? Foi na boa. É o jeitão dele. Sim, mas não, esse... não foi na boa, não. Sim, mas só da gente estar comentando isso hoje, já não foi legal. Concordo. Aí, ele cornetou o cara. Tinha que dar moral pro moleque. Aí pô, o jogador vai lá e derruba o treinador, aí o jogador é FDP. Vocês acham que isso pode abalar o relacionamento? Ah, não, absolutamente. E acho que agora vai cair. Não de uma vitória de 3-0, não. Ah, absolutamente. E tem um outro lado. Derrota. E tem um outro lado do o RG tá sempre querendo apagar incêndio. É o bombeiro do estado do tem um outro lado. Tem outro adoro lado, mangueira, o RG. Tem outro lado do Levir que ia pegar um cara, né? Pô, quase lá pendurado na janela, que ninguém queria, que não, que não jogava a bola, o Fabiano Nogueira, né? Aí o cara joga a bola, pega o Vecchio, que tava lá, que ninguém... Porra, mas o Vecchio o fez bom jogo, agora o Nogueira deu pra medir... Se é... é, mas foi bem, não comprometeu. O Bahia não ofereceu muita... Não, o Bahia começou bem o jogo. Bahia começou dando uns ataques ali. E o Vanderlei, né? Pegou muito. Vanderlei, que não joga. Vanderlei. Vanderlei faz apresentações agora, ele foi bem. Então, é isso aí. Esse é o sentido, né? Esse é o objetivo do time. É manter o terceirinho, que vocês façam a parte de vocês hoje, não, que é muito importante. Como assim? É, não. Você ficou sexta-feira jogando responsabilidade pra nós. Estou torcendo pro outro. Ah, não, ué. Os corintianos também, você acha que não vai torcer? Sexta-feira ele ficou aqui. Hoje os caras vão estar dizendo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. O seu Mota. Meu time tá 9 pontos à frente do segundo. Mas sexta-feira o seu Mota e o seu Sombra ficaram cobrando o Santos aqui. Uma bela vitória. Então, tela quente. Vamos lá, fazemos a nossa obrigação. Ah, para, mano, que você vai ver tela quente. Hoje executa. Acordei cedo pra torcer pelo seu Santos. E eu tô torcendo pelo seu hoje. Executa. Tá bom, executa. Mas você tá torcendo pelo meu porque a sua filha é São Paulina. Não importa, não interessa. É. O RG é cheio dos esquemas, né? É. Os corintianos hoje vão estar tudo. Vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Aonde? Aonde? Se para. Fecha, malucão. Se fecha. Tá bom. Vai, mano, não nega aqui pra vocês. É bom uma vitória do tricolor. Sombra, independente. Se São Paulo ganhar ou perder, o Corinthians ele tá hoje, tá certo? Antes de começar a rodada, 9 pontos à frente do segundo colocado. O campeonato já acabou, filhão. Não. De novo isso? Não. Já era, game over, não, mano. Não vem com essa. Entendi. A briga é pelo vice. Eu tô achando que tá 6 pontos, mano. Eu já tô contando 6 pontos. Será? Eu acho. É? É. Grava aí, pá. Só quero dizer aos senhores... Ô, bunda mole, por que você não foi no Morumbi hoje? Dificilmente os 4 grandes... Isso é uma tese do seu Sombra. Dificilmente os 4 grandes vencem. Dá medo essa tese, velho. Você lembra disso? Pode responder a pergunta do Benjamin? O qual? Por que você não foi no Morumbi? Eu trabalho hoje, aqui na Rádio Energia 97. E o Marcão está representando a rádio. E não conseguiu nenhum ingresso. Melhor, que o Marcão não é pé frio. Ô, Sombra. É frio. Fala, Benja. É pé frio, moto. Hoje de manhã me pediu 2 ingressos, eu falei que não tinha. Quem? O Mota? Tenho até o WhatsApp pra provar. Então põe aí, ó. Se você não põe, eu vou processar você. Ai. Se você não põe, eu vou processar você. Ele fala assim, calúnia e difamação. Eu precisava 2 ingressos. Falei, pô, Motinha, cacete, velho, compra. Quanto custa ingresso pra ir no Morumbi hoje? Ah, para, vai. Calúnia e difamação, se você não pôr. Tá ele bom? Queria presente de aniversário seu, Beija. Pô, eu já dei, eu falei parabéns, tá ótimo. Tá ótimo, é verdade. Tá ótimo, graças a Deus. Vim de você. E outra, por que 2 ingressos? Você que não dá nada pra ninguém, velho. Você que não dá nada pra ninguém, dá um parabéns. Ele queria 2 ingressos por quê, Sombra? Ele queria levar quem? Não é nada, ia vender os ingressos aqui na porta da rádio. Alguém que vai no jogo vai vir na porta da rádio comprar ingresso. Aqui. Mas vocês são índio, né, velho? Você não sabe nem brincar. Ai, ai, ai, ai, ai. E aí, seu Bento? Vamos falar do tricolor, seu Bento? Ah, é hoje. Tio o quê? Ah, daqui a pouco, hein? Se ganhar, já era. Sai da zona. Daqui a pouquinho, ó. 8 horas. Aqui, escalação aqui, ó. do Tricolor, eu também vou passar a escalação do time do João ali, ó. Do Imortal. Jão, né? Imortal, do João. João Gaúcho. João. O da tua velha. Renan Ribeiro. Respeito, Bento. Renan Ribeiro, Bruno, isso é bom, hein? Meu, Carlos Alberto Torres, como diria meu amigo Vieira, isso aí é um chá de. É um chá de Merlin. Aí vem o Rodrigo Caio, vem o Arboleda e o Arboleda. Aí o meio campo. O Edmar fez uma boa partida ontem. Sim. É. Vem Jusilei, Petros. Ótimo. Tá com cara de Lucas Fernandes na armação. Sim, parece que sim. Hoje. Aí vem Jonathan Gomes de um lado, Cueva do outro, Lucas Prato no ataque. Bom time. É isso aí hoje. Passar aqui é do Grêmio. Cala o Imortal aí, seu só bem. Só por consideração. Tem nem ninguém pra ouvir o time do Grêmio. Para, a maior torcida do país tá todo mundo. Quero ver alguém tuitar que tá ouvindo. Você tem razão. Os caras não estão ouvindo porque agora já tá aberta a churrascaria, os caras estão tudo lá servindo espeto. Não, nada. Marcelo Groen. Vai que é legal, hein? É monstro. Marcelo Groy? Mais ou menos, mais ou menos. Peraí, é o Marcelo Frangoy, né? Marcelo Grog. 2 meses atrás era o melhor goleiro do Brasil pro Vieira, agora é ruim. Marcelo Grog. 6,5. Aí vem o Edilson. Que? Edilson. Edilson barriga de cadela? Você tá falando do Bruno? Aí vem Pedro Jeromel. Eles têm um ex-jogador de atividade. Repete, seu bem. Pedro Jeromel. Vem lá. 10. Aí vem aqui, ó. Vai, manda o outro. Kenny, mano. Cara, velho, já tô com medo. Isso nem seleção do time deles é. O Kahneman é o cara, hein? Pra quem não lembra, quem o Kahneman é aquele que botou o prato no bolso na final da Copa do Brasil. Sim. Foi esse aí, ó. Aí vem o Bruno Cortez. E coube o prato no bolso? Coube. Aquele prato de sobremesa. É fundo, né? Prato de sobremesa. Pratinho de sobremesa. Gostou, Dodô? Lateral esquerdo. Peraí, eu cortei. Bruno Cortez. Vai ser em cima desse. Nota 6. É em cima desse aí que vai rolar tudo. Aí vem na cabeça de área ele, Michel. Esse é bom, muito bom. Nossa, não tem um grosso no seu. Não tem. Aí vem Ramiro. A seleção alemã. Ramiro é monstro. Ramiro é 10. Nome de ator de novela das 8. Tô achando que ele tá falando do Bayern de Munique agora. Aí vem o Arthur, 10. Ah, pelo amor de Deus. É, o Bayern de Munique, velho. Os caras jogar, o Bayern do Sul. Aí vem, daqui é do Eden, Fernandinho. Essa aí, ó, deixa eu falar. Essa aí que os caras tão rindo, eu vou contar um negócio. Tá de brincadeira, né? Sabe como chama? Domênico, olha aqui pra mim. Tá de brincadeira. A lei do ex. Tá bom. Essa é o nome da lei. Aí vem aqui. É a lei do ex hoje. Esse é bom, Pedro Rocha, do outro Monstro, lado. Nossa, nota 9. E hoje no ataque é o Luan. Ah, então tá. Esse aí eu nem dou nota. Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Olha, Lucas Barros hoje tá terceiro cartão amarelo. Quero que vocês me respondam, porque o Sombra sempre levantou essa polêmica de que os quatro grandes nunca vencem uma partida muito rara. Não, nunca é verdade. Não. Não é isso. Verdade. Os três já ganharam. Ganharam, né? Empatou. E ganharam. Estatisticamente. Exatamente, a estatística. É muito difícil que os quatro paulistas, grandes paulistas, ganhem na vençam numa única rodada de Campeonato Brasileiro. Sim. Infelizmente, a matemática diz isso. Meu Deus. É. Acho que desde o começo do Pontos Corridos, não deve ter mais que 10 rodadas acho que não tem mais em que isso aconteceu. Mas o empate já tá bom. É, pra, um não. Mas hoje o São Paulo ganha. O Corinthians tá, né, mano? E pro São Paulo também. Em tese, mano, assim, olha, veja bem. É um jogo difícil. O Grêmio é muito difícil. O Grêmio é um time muito mais entrosado que o do São Paulo. Tá melhor na tabela. Então, não é de todo mal. Mas é que se o São Paulo ganha, dá uma moral danada, né? Sai da zona de rebaixamento e aí... Bicho, é outro espírito, né? É outro espírito, entendeu? Agora, infelizmente, contra tudo isso, existe um negócio chamado estatística. Ah, não... Como não? Ô, Mota, presta atenção. A chance do São Paulo hoje, estatisticamente, ganhar do Grêmio é menos de 1%. Não, mas é que tá, é Sombra. Imagina o elenco do São Paulo. É o elenco do São Paulo possivelmente deve estar saindo do hotel agora. Estão me ouvindo. Se tiver ligado no estádio 97, o cara ouve o seu argumento aí falando de estatística. O cara já entra derrotado. O cara já entra com a cara de pano molhado. Olha aqui, ó, Sombra. Eu quero dizer assim, vocês estão só uma rodada de sair. Se não sai agora, sai na outra. É, Sombra. Vamos pensar no negócio do campeonato, a longo filho. Prazo. Deixa os caras ganhar hoje. Deixa ganhar quem? Deixa o Grêmio? Tem que ganhar. Senão o outro dispara de novo. Aí vai ficar cantando vantagem o tempo inteiro aí. Olha pro Silvio. Ouve o que eu tô te falando, amigo. Ouve. Já tá disparado. Não tem nada disparado, não. Vai, Silvio. Como não? Mas se o Grêmio ganhar, cai aí de novo. Sombra, olha pro Silvio. A chance que o Grêmio tinha de impedir o Corinthians de ganhar o título era no confronto direto. Fomos lá dentro da casa dos caras, mas fizemos xixi de porta aberta. Só um minuto. Ah, não, 6 pontos, mano. Eles têm um confronto com vocês ainda. E um tropeço acabou. Não, mas peraí, Domingo. Como não? O confronto agora é na Arena Corinthians. E o Corinthians vai fazer saldo de gols no Grêmio. É, mas a chance do Corinthians. Caras o Corinthians. Alegre, é, mas o Corinthians na Arena não tá 100%, você sabe, né? Mano, não tá 100%. Pega o aproveitamento, nosso não, cego. Não, pera, nosso nossa, cego não. Cego. Ele veio com um pedrado, Sebastião. Sendo que tá muito nervoso. Sendo que eu fiz uma colocação. Tá nervoso. Mas pertinente. Ele tá 100% em casa, Domênico. Não, 100% o Cato. Não é 100%. 100% é 100%. É. Mas que time 100... tá 100%? Tudo bem, mano, mas tô dizendo que o Corinthians não está 100% em casa. Ele empatou duas ou eu tô errado? Não, tá certo. Domênico, então, desculpa. O Corinthians 100% tá 100% é ganhar todas, não é empatar. Então, mas Domênico, é isso que eu tô falando. Ele tem a melhor campanha dentro e fora de casa. Não estamos dizendo isso, você não entendeu o que eu quis dizer. Falou que o Corinthians não está 100% em casa. Isso é fato. E é fato não, é uma verdade matemática. Então deixa eu te falar, não vou passar aqui matemática pra você. Não, mano. O Corinthians ele tem 83% de aproveitamento. Mas eu não tô dizendo, não, não tá entendendo. Mano. Explica na lousa ou não. Explica. Mas isso tem a ver com São Paulo? Eu não tô dizendo com relação aos outros times. Louco, os outros times, claro que o Corinthians é melhor, ele tem os números eles melhores. Querem que a gente perca, não tô dizendo, eu estou dizendo que o Corinthians em casa não é 100%. Só isso que eu falei. Então, é claro isso. Ou não é claro? Domênico, claro ou não é claro? Peraí. É claro ou não? O Domênico está dizendo. Falando coisas distintas. Sim, vamos lá. Então. Deixa eu terminar meu argumento. O negócio é o seguinte. Você falou, o Corinthians ele não está 100% em casa. Óbvio. Nenhum time está 100% no Campeonato Brasileiro. Okay. Mas eu vou te passar agora no Corinthians. A campanha do Corinthians. Vamos lá. O Corinthians de 8 jogos mano, não que ele fez falar, em casa. Não. Precisa sim. Precisa. Para te mostrar... Que eu vou jorrar em você agora. Você não vai jogar. Não precisa, mano. O senhor não vai jogar porque jogos, a minha colocação. Deixa eu terminar, gente. Não, mas eu não tô. Terminar. Isso é óbvio, mano. Eu acabei de falar, você não tá ouvindo. Jogos. Não, é que você quis depreciar a campanha do não Corinthians. Não depreciei. Tem 20% de aproveitamento em casa. De novo. É, vamos lá. Vou passar os números aqui, aí você pode terminar seu raciocínio. Vamos lá. O Corinthians, de 8 jogos que ele fez em casa, ele tem 6 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Certo. O Corinthians, ele tem aqui 15 gols feitos a favor e 5 contra, com saldo de gols de 10, tá certo? Certo. E o Corinthians ele tem um aproveitamento de 83,3 em casa. Ah, não é 100. É um aproveitamento para ser respeitado ou não? Claro. Espera só um minuto, então vamos lá. Ah, então vamos lá, Sombra. Vou de novo, para não precisar escrever mais na lousa, hein? Mas vou ter que rapidinho, escrever. Vamos passar desse assunto aí. Que eu acabei de dizer o seguinte, ele falou assim, o próximo confronto de Corinthians e Grêmio é em casa. Sim. E eu disse pro mano, só que em casa o Corinthians não é 100%. Só isso que eu falei. Isso. Essa é a colocação. E eu falei, o aproveitamento. E eu errei ou não, Sombra? Errei ou não? Não, o Corinthians não é 100% em casa. Não, só não isso é. Que eu falei. Mas, que não é 100%, e fui, mas pega fui, o aproveitamento do Corinthians. E o mano tacou pedras em mim. É, 80 e poucos por cento. É, tá bravinho, os mano. Os dois têm razão no que falaram. É nós, mano. Não é nós, coisa nenhuma. Você vai cantar hoje. Vamos, São Paulo. São Paulo precisa perder hoje pro campeonato ter graça. Quer perder o quê? Sai pra lá. Ter graça. Precisa ter graça, ô Motinha. Ô, Bá, é nós ou não é? Olha lá, o Bá falou é nós. Há corintianos torcendo hoje pelo São Paulo. Acho que é o Bá. Mano, inclusive, aqui no estúdio temos corintianos torcendo São Paulo. Ô, Sombra, você vai ver um mano pegou se vibrando hoje à noite. É lógico. Mas lógico. Não tem a dúvida disso. Lógico. Tem a dúvida disso. Vai, negativo. Vai, vai ligar pro pai dele, seu Zé, lá e falar, é nóis, pai. Não. Pela primeira vez ele vai falar, é nóis, pai. É nóis, pão. Ele vai falar, nóis, vai ligar pro irmão. Vai ligar ainda pro irmão. O Marcão falar, o Marcão, nóis, hein, valeu. Você vai ver tela quente o quê, rapaz? Você vai, amanhã tá fazendo matéria. Mas em, eu não dependo desse contra quente, tudo, né, contra todos, contra o Grêmio e contra a estatística, se Deus quiser, o São Paulo hoje sai da zona. Sim, contra tudo e contra todos. Vamos lá. Porque enquanto a chance, né? A vida. E outra também. Nossa, aqueles clichês, né? Presta atenção. Aqueles clichês, né? Presta atenção. Enquanto a chama estiver acesa. Legal. Olha que legal, um raciocínio manda, legal. Domênico, manda. Se hoje o Grêmio ganhar, o campeonato fica engraçado, fica legal. Fica legal. Porque assim, continua os 6 pontos, o São Paulo continua na zona do rebaixamento. Fica tudo engraçado, é isso que é legal. Aí, eu também acho. É legal. Cuidado, o campeonato pode perder a não graça. Não é porque que a gente que tá na zona do rebaixamento. Certo, não, tá mas louco. Na outra vocês saem. Não, fica tranquilo. Não, vamos sair hoje já. O São Paulo não cai. Deixa de ganhar. O São Paulo não cai. Segue o jogo, sem falatório. Que coisa. Hein, torcendo pros outros aí, o que é isso? Pois é, olha o porco, olha tá entregue. Só, o time tá entregue. O elenco, tá entregue. Eu torço o clube ganhar hoje. O Real Madrid da América. Se fosse olha o contrário, velho. Se fosse o contrário, esses trouxas estão torcendo contra o Palmeiras também. Olha quero que se restou aí, porco. Quero que se dane. Mas a Sociedade Esportiva Leiloca, quem não deu conta do recado. Mas vamos falar. Calma, não acabou o campeonato, hein? Já que tava falando do São Paulo Futebol Clube, que dane-se o Palmeiras bonito. Olha. Dane-se você, ó. Respeito o maior clássico do mundo aí. Boa, Manu. Nós, Manu, nós. Fica tranquilo aí. Pronto, ele se agride depois desse beijo. Não poderia deixar de mencionar a tristeza ontem saber do falecimento do Valdir Pérez. Ah, verdade. Chato. Falando por mim, né? Porque Valdir Pérez, pra mim, foi o primeiro ídolo que eu tive no São Paulo Futebol Clube. Foi o primeiro ídolo. Eu gostava de jogar no gol, sempre gostei de jogar no gol. E quando moleque, cara... Gritava Valdir Pérez. Era Valdir Pérez. Valdir Pérez! Era Valdir Pérez. E Valdir Pérez foi um grande goleiro. Embora ele tenha tido depois um momento contestável ali em termos de seleção brasileira por causa de uma falha contra a Rússia, mas que não significou a derrota do Brasil, a eliminação do Brasil por causa dessa falha, mas marcou de uma forma geral. Mas o Valdir Pérez foi um grande goleiro. Pouca gente sabe, mas ele foi em 3 Copas do Mundo, 74, 78 e 82. Em 74 ele foi na condição de terceiro goleiro. Na Copa de 78 ele foi como reserva do Leão. O 74, o Leão foi segundo, né? Não, primeiro. O Leão era o primeiro, era o goleiro titular. O Valdir, que chegou ao São Paulo junto com o Chicão por terem se destacado na Ponte Preta. Né? Chegou em 73 ao São Paulo Futebol Clube. Era da Ponte? Era. 11 anos de São Paulo. E o Valdir Pérez foi o cara que ele marcou como grande goleiro, ele marcou pelo uniforme que ele usou na maior parte da carreira, a camisa cinza. Né? Uhum. Que tinha a gola em vermelho, branco e preto. E quantas camisas cinza, pena que eu não guardei, mas era criança, né? Você vai guardar a camisa de criança, etc e tal. Ah, pô, quantas camisas cinza que eram lançadas na época de goleiro. 674 jogos, por exemplo, 11 anos. Eu ganhei a réplica. 618, não é? Ah, 617 ou 618? Quanto? 674. Tá? 674? Bom. Eu tenho a réplica dessa camisa. O Motinha tem. É parecida, viu, Mota? Não é, não é exatamente igual. Não é exatamente igual, mas o que importa é a intenção da época. Né? E vou trazer um trechinho aqui, olha, de dois monstros. Dois monstros que eu peguei aqui no YouTube. Narração do Osmar Santos. Isso era monstro. Na narração. Pênaltis, o primeiro título conquistado do Valdir Pérez no São Paulo, que foi o Paulista de 75, contra então a grande portuguesa. Na época era grande, na né, época, gente? Agora sim era. Na época era grande. Era difícil bater a Ponte Preta. Quando tinha jogo no Morumbi, não vou dizer que dividia estádio, mas assim, você tinha ali uma boa de torcida, 15 a 20 mil torcedores da portuguesa. O estádio que cabia 70, 80 mil, e você tinha ali 15 a 20 mil torcedores da Lusa. Os caras tinham time encardido, velho. Então, não era fácil ganhar dos caras, não. E era um time encardido. Num jogo, o São Paulo ganhou na duas finais. Primeiro jogo, o São Paulo ganhou. Na segunda, a Lusa ganhou. E aí foi pros pênaltis, né? E ali, então, começou a história do Valdir Pérez em relação aos pênaltis com a camisa do São Paulo. Mataram aí. Não é campeão São Paulo. 3-0 São Paulo, agora sim, a final. Tatá autorizado. Correu Tatá, atenção, correu, bateu, defendeu Valdir Pérez. Defendeu Valdir Pérez. Defendeu Valdir Pérez. Cândido Garcia, Valdo Silva. Essa narração do Osmar Santos, então, na época ele trabalhava na Rádio Jovem Pan. Mesmo? O Fausto Silva, repórter de Campos, eu não sabia. Não lembrava do Osmar na Pan. Ele começou na Pan. Como não, Dodô? Não lembrava, juro pra você. Um tempão. Não lembrava. O repórter aí que ele começou. O repórter que ele chama é o Cândido Garcia, pô. Cândido Garcia. E ali começou a história que o Valdir Pérez, quando tinha cobrança de pênaltis... Ele pegava pênaltis. E ele era catimbeiro. Ele irritava o jogador adversário. Ele é um jogador que catimbava demais. Algum tempo depois, em 78, referente ao título brasileiro de 77, pênaltis no Mineirão. Esse e o Valdir passou a mão na bunda do jogador do Galo. Quem que era? Você lembra? Eu não lembro agora. Eu sei que ele passou, eu lembro disso aí. Ele contou aqui, né? Esse lance aí. Deixa eu ver aqui. Puta, não lembro. Ele contou. Passou a mão na bunda do cara, é verdade. Então, mas ô Sombra, hoje se ele faz isso, ele seria punido pelo STJD. Temos aqui o Valdir, que esteve com a gente no Estádio 97 em 2012, contando um pouco dessa passagem, então, do título de 77, disputado em março de 78, se eu não estou enganado. Vamos ouvir aqui o Valdir, a passagem dele. Mas você sabe quem foi um dos maiores responsáveis pelo primeiro título brasileiro do Tricolor, ou não? primeiro? É? Não sei, não. Foi o Valdir, cara. Foi lá no Mineirão. Foi uma guerra aquele jogo. O Valdir jogou muito durante a partida. E depois, nos pênaltis, catimbou tanto que... Ô, Valdir, conta um pouco daquele jogo lá. Foi o Campeonato Brasileiro de 77. Bem, eu acho que a gente tem que dar ênfase que, naquela época, o Atlético fez uma campanha excepcional, invicto. O Reinaldo foi artilheiro do campeonato. E toda a imprensa, toda a cidade de Belo Horizonte, todo mundo dava certo a conquista do Atlético. O São Paulo, inclusive, jogou com três jogadores, Viana... Jogou com o Pérez, né? O Antenor na lateral esquerda. A equipe foi bem modificada e alguns jogadores estavam fora. O Serginho Chulapa, que era o nosso artilheiro, ficou suspenso depois que ele deu a bica lá no Bandeirinha em Ribeirão Preto. Então, nós fomos para lá e foi um negócio que realmente, se por porcentagem, nós tínhamos 5, 6% para ser campeão. E o São Paulo aguentou o jogo, aguentou a prorrogação e nos pênaltis foi 3-2, bateram os pênaltis fora e o São Paulo conquistou seu primeiro título brasileiro, que foi esse em 1977. Esse time do São Paulo de 77 que foi campeão brasileiro, ele em tese na época ele é mais conhecido até pela garra do que pela técnica, né? Que era um time muito aguerrido, não era? É, era um time que tinha muita força e tinha seu comandante, né? O Chicão, né? O falecido Chicão. É, que impunha, inclusive teve o lance com o Ângelo lá, que o Neca que quebrou a perna do... Tá vendo, numa Benjamin? Jogada, cê numa tá vendo? Jogada, foi o Neca que quebrou a perna do Ângelo. E o Chicão deu uma pisadinha em cima pra confirmar, entendeu? Então, essa... Eu tinha falado que tinha sido o Chicão. Era bonzinho, né? O quem Chicão? Quebrou foi o Neca. É, que... Eu só deu o arremate. Eu errei. É, entendeu? Mas então, e o Chicão impunha esse respeito. Você vê que conta na partida de 78 da Copa do Mundo contra a Argentina, o finado Cláudio Coutinho, treinador da seleção brasileira, botou o Chicão para jogar contra os argentinos. Ele já deu uma meia dúzia lá e pancada em alguém. O Kempis foi armar. Então, nesse ponto, o São Paulo tinha uma equipe realmente muito lutadora, muito aguerrida e uma equipe muito forte em termos de chegada, de potencial não violento, mas uma equipe realmente forte nesse sentido. Tá aí o Valdir contando um pouco do. Daquela passagem, né, Benjamin? Você insiste em errar que foi o Chicão que quebrou a perna lá do Ângelo e não foi. O Chicão só consolidou a fratura, né, Benjamin? Eu errei. O Chicão foi lá só dar aquela pisadinha. Pô, que pena. Eu fiquei triste pra caramba. Valdir Pérez, apesar de ter sido ídolo do São Paulo, e ele foi jogar no Corinthians ainda, jogou em 87, foi vice-campeão, e era marcante ver o Valdir Pérez por duas coisas. Uma era aquela zoeira que ele sempre fazia, ele desestabilizava todo mundo no pênalti. Teve aquele Brasil e Alemanha também, lembra, Sombra, que ele passou a mão na bunda do Breitner? Breitner, ele pegou duas vezes o pênalti do Breitner. O Breitner, ele pegou duas vezes o pênalti. Esse contra o Atlético também, ele vai lá... Ele passou no zagueiro Márcio, foi em cima do zagueiro Márcio. E a outra que marcou também era aquela camisa cinza, né, cara? Puta, ele sempre de cinza, no Corinthians também, quando ele foi jogar de cinza. Pô, uma pena, cara, fiquei triste, o Valdir Pérez era um cara... Tão novo, uma figura, né, marcante. Mesmo. Pra nossa geração, né? É um cara que... Por exemplo, você vê o Marcão, é um cara que não tem rejeição por nenhuma torcida, né? O Valdir Pérez, apesar de ter jogado no Corinthians, ter jogado em outros clubes, mas ele ficou marcado pelo São Paulo e também era um jogador que não tinha rejeição com ninguém. É verdade. Puta num cara. Era um cara muito... E ele ganhava sempre o troféu Belfort Duarte por nunca levar cartão. É. Então ele era muito gentil. Ele enchia o saco, né, Sombra? Ah, era. Puta, era. Como ele enchia o saco, como ele catimbava, era mó barato. Catimbeiro, né? Catimbeiro. Pô, olha, que pena, viu? Você lembra do... Muito novo, né, Benja? Ô, Benja, foi muito de repente. Né? Tem aqui uma narração, não sei se você vai lembrar, outro pênalti que ele pegou na decisão contra a Portuguesa. Acho que é o Cicarelli narrando, vamos ouvir. O Celso de cá não chutou. O Sodocídio observa, de cá agora vai para a bola, chutou, defende, Valdir! Não, Sombra. Serginho correndo, atirou, gol! São Paulo 2-0. Será que é o Noriega? Prepara-se o... É, Lucinho. não é o Cicarelli, não, Sombra. Acho que é o Noriega. É o Noriega. Zecão no meio do gol, Chicão. Apesar que o Noriega correu, não narrava gol, né? Gol! É, ele não grita gol. Não é o Orlando Duarte, não? Não, não é. Acho que é o Noriega mesmo. Mas o Noriega não falava gol. Concentração dos batedores. É, o Benjamin. O Valdir foi, ele foi pulando em frente do Tata, cara. Tata para a cobrança. Atenção, Tata. Correu para a bola, atirou. Defende. Campeão São Paulo. Que emoção. Campeão São Paulo. São Paulo campeão. E é muito gostoso essa época. A voz parece a do Orlando? A voz parece a do Noriega, mas o Noriega não falava gol, me parecia mais o Orlando Duarte. Pode ser. Pode ser. Ah, olha, é o Orlando Duarte mesmo, tá certo. É. Narração do Orlando Duarte, é. Nossa. Tem jeito do Orlando mesmo. Porque o Noriega, se você pegar gol, se você pegar gol do Noriega, ele nunca falava gol. É. Guardou, né? Não, guardou era o... Não, não, saiu o gol, não. Ele falava assim, São Paulo, primeiro gol no Morumbi. Bateu! É. Ah, é? Era ele falava. Assim. E aí está o primeiro gol, né? Era o negócio. Deixa eu falar. Guardou era o... Aí os caras vão... Daquele cara, os caras vão falar da Band. É esse. Como é que era, Benjamin? Guardou. Guardou. Alexandre Santos. Alexandre Santos. Bom, mas tá aí. Banderolas. Mas está registrado aí a saudade que fica do Valdir Pérez, que foi cedo... 66 anos muito de idade, cedo, né, de repente. E para todos que viveram essa... Agora... Oi, diga, Benja. E você agora, quando você põe essas narrações, e num dia que a gente perde o Valdir Pérez, os caras... Porque as pessoas banalizam muito o termo saudosista, né? Aham. Uhum. Acha que... Eu acho que você não pode viver do passado, porque quem vive só do passado, a tua vida não anda, né? Agora, você lembrar das coisas legais e fazer uma nostalgia é legal pra caramba. É um momento que, pô, a gente era moleque viciado em futebol. Pô, passou um filme na cabeça agora, Morumbi cheio, a abertura dos gomos, vendo o videotape domingo na TV Cultura. Puta, foi legal pra cacete, cara. Puta, você entrevistou ele, Benja? Seu programa? Não, mas eu no dia aqui, no dia da rádio, eu tava aí, a gente fez a gravação, mas não é. Passa um monte de filme na cabeça. Era uma época muito mais legal. Muito mais legal pra tudo. Pra tudo. Mas em se tratando de futebol, né? Pô, não tem termos de comparação. Era outra história, era outro. Era muito, mais legal. Muito mais legal. Ainda hoje não. Não que hoje não é, entendeu? Talvez pros moleques da nossa idade que teria na época, né, Sombra? Também deve ser legal pra cacete, porque não viveram outro momento, eles não sabem a diferença. Mas, puta, era legal pra cacete, cara. Muito legal, muito legal. Era outra época. Hoje é o mimimi, pera. Essa é a verdade, hoje o mundo mudou, é politicamente correto, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Torcida Nutella. Mas mesmo assim, essa época do futebol era muito mais politicamente correto. Porque você ia com o teu amigo no estádio torcendo para dois times, né? Sim. Isso sim era o politicamente correto, não hoje. Tem razão. Que você só pode tirar um barato por WhatsApp. E olhe lá. Ó, daqui a pouquinho a gente tira um barato do Domênico pro WhatsApp. Daqui a pouco a gente traz depois. É um cavalo. Que isso? Não, você falou de coração. O Domênico esse domingo. Não, mas isso que é um cavalo. Esse domingo ele quase ganhou uma grana, mano. É, por quê? Ele chegou no segundo palio, mas faltou. É nada. Ah, você chamou o Domênico de cavalo. Chamou o Domênico agora. De cavalo agora. Mas no bom sentido, é um puro sangue, é um cara. É um garanhão, Benja? Você falou de coração, não? Garanhão, você ia falar garanhão. Você ia falar, né? De coração, não. Quero saber se foi de coração isso. Mas o Domênico é um garanhão. Ele não respondeu, eu não vi. Foi de coração? Veja, foi de coração. Veja, me responde aí, o Domênico. Responde, senão não acaba o programa. Ele tá ouvindo. Eu tô esperando. Lógico que não, Dodozito, lógico que não. Aqui não dá pra ele ficar falando fora do ar. Muito bem, você pode... Você acima do bem e do mal. Muito bem, você pode acompanhar o Estádio 97 de volta e as mídias sociais, acompanhar através do nosso facebook.com/energia97fm e assistir o Estádio 97, tá bom? Daqui a pouco mais pra frente eu coloco um trechinho do Valdir falando sobre a camisa cinza, a eterna camisa cinza do Valdir no São Paulo Futebol Clube, tá? O Valdir que depois jogou no Corinthians, como disse o Benjamin, antes até passou pelo América do Rio e também jogou no Guarani, No Corinthians, ele revezava com Carlos. Não. Sim. A Copa de 83. Não, em 87 o Carlos era... O Valdir foi titular. Mas antes ele tava revezando com Carlos. O auge dele foi no Corinthians, né? Corinthians... E aí em 88 entrou o Ronaldo Corinthians no lugar do Carlos. Corinthians ele ficou dois anos. Corinthians ele ficou dois anos. Dois anos no Corinthians. Foram os dois melhores anos da vida dele. Ai, meu Deus. Não ganhou nada. Vou falar aqui. Vamos falar do Extra, Narigudo? Vamos, olha só, confira o Festival de Limpeza e Organização do Extra. Muita economia para você deixar tudo arrumadinho e brilhando na sua casa. E olha, tem produtos de limpeza com 15% de desconto pagando com os cartões Extra. Confira as condições e aproveite. Limpador, desengordurante, veja, cozinha, aparelho 500ml, leve 3 por apenas R$ 6,92 cada. Água sanitária Super Cândida, 2 litros, leve 3 por apenas R$ 3,48 cada. Limpador multiuso, veja, leve 3 por apenas R$ 2,89 cada. Caixa organizadora, várias cores, 60 litros, por apenas R$ 29,90 e mais. Pagando com os cartões Extra, você vai ter 15% de desconto. É isso aí, amigão. Você merece Extra. Economia. Ô, Chuck. Oi, diga. Sabe quem vai fazer o Estádio 97 amanhã com nós? Diz. Cadê o Dodô? Opa, fala, beijinho. Tá aqui. Cadê o Motinha? Eu tô aqui. Tá aqui também. Eita. Estamos cadê todos... a Vieira? Tá aqui. Tá aqui sentado no meu quarto. Amanhã teremos ao vivo no Estádio 97. Quem? Ha! Glu-glu! Serginho! Serginho vai lá! Serginho é gente boa, né? Pegadinha. É amanhã no estádio. Serginho é o perdido Ninói, né? Então amanhã, 17h30, Sérgio Malandro ao vivo no Estádio 97. É isso aí. Então amanhã não perca aqui no Estádio 97. O Estádio 97, dia, né? Que também tem oferecimento de HDI Seguros. Quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Claro que é. Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? E é isso. Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Vamos aos ouvintes. 3284-7097. Agradecendo aqui a participação do pessoal através do Face. Olha aqui o Beto Furlão, o Sérgio Alves de Lima, o Anderson Rezende, o Gerson Lopes de Souza. E, mano, você tava triste que você gastou R$1.300 aí de passagem? Não foi tudo isso que eu gastei, não, mas a tarifa poderia, era essa. Poderia. Mas você gastou mais 300 de táxi. Mas o Rafael Carvalho fala aqui, olha, o mano achou caro. O Rafael Carvalho fala aqui, eu perdi um voo para BH por 5 minutos. Diferença de preço de R$2.500. E paguei, porque era casamento. R$2.500. Ah, mas com todo o respeito, que se dane o noivo e a noiva. Não, mas era ele o noivo. R$2.500. O noivo era ele, mano, eu acho. Não, mas aí melhor a noiva ainda entenderia. Melhor mas aí que tá, ô, Benedete, a noiva entenderia. Não entenderia. Desculpa, não. Desculpa, vai, desculpa, o noiva, noiva, o padre, a igreja, o pastor. Eu não gastaria isso daí, não, velho. Não é de jeito nenhum. Ah, para, vai pro seu casamento, não aparece no dia lá pra ver se a tua mulher não te mata. Não mata, Motinha, porque eu vou estar endividado até a tampa. Ah, mas ela vai falar, Dani, você estragou então o dia dela, velho. Não, imagina. A mulher, ô Motinha, o importante pra ela é estar lá na igreja, vestida de branco. Para, vai ficar esperando você. Se o noivo não tiver, mas se o noivo não tiver, pra ela tanto faz como tu. Você tá louco, ela vai te matar. Não, senhor. Motinha, a mulher, se ela for lá no altar e falar assim sozinha, pra ela já tá bom. Não, é verdade. Você tá louco, ela quer ver o casamento, tá louco? É nada, o noivo é um detalhe no casamento pra mulher. Mas é um detalhe que você tem que estar lá. Você acha que a noiva tá preocupada com o noivo, ela quer saber se a decoração da igreja tá legal, se o vestido não tá sujando. Mas o noivo tem que falar o sim. Mas é que tá, faz pelo FaceTime. Hoje você tá louco? Com a tecnologia, velho. Tá moto. Tudo aí à mão. O do sombra acabou a luz na hora que a noiva foi entrar. O cara não paga a conta. Fala da luz, pô. Ô, Moto. Oi. Você tem o sonho de entrar, casar vestida de branco? Não. Seja sincero, Cláudio Moto. Não. Você imagina. Zero. É a... Imagina nossa, a pique velho. Do Muppets entrando não, com... Ah, para, ô! Você não pode falar assim. Eu teria vontade de casar, saber onde? Na praia. Isso eu teria. Eu só perguntei se o Mota tem o sonho de casar vestido não. de branco. Não, eu gostaria de fazer uma cerimônia na praia com os amigos e tal. Ó, o branco, velho, o branco, ele significa pureza. É. O branco significa, sabe, zero quilômetro. Imagina. Como se fosse, porque antigamente era isso. Antigamente, hoje preto, significa véio. Paz, ô Tom. O Mota teria que casar de que cor? O Mota tem que casar de black piano, velho. Aquele tá brilhante, mano. Para, ô! É o puro que ele é. Não, eu ia casar, se eu fosse fazer uma cerimônia, fazer uma cerimônia na praia com os amigos. Que lindo. Tipo, né? Ah, sai fora. Por quê? Fazer um luau. Na brega, meu. Na praia? Muito brega. Ah, é. Muito brega. Entrando na areia, no meio da cueca. Não, o sítio é pior, eu acho. É pior também. O que, que é pior? O mano que é especialista em casamento, o que, que é pior? Tudo. Sítio ou praia, mano? Casar. Não, praia eu acho muito louco, mano. Praia é aquela vibe e tudo mais. Agora, agora sítio. Você tem que tomar cuidado porque geralmente tem malária, tem muriçoca, tem borrachucha. Você pisa no... Toda, mas vamos aos ouvintes. Tá louco. Vamos lá. 3284-7097, quem ligar e disser voo de 99 Corp, ganha um kit da 99, dizendo todo dia, dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac, oferta McDonald's. E só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, você ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Toca, Asdrubal! Vem, Benjamin, vem dar pra mim! Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Oi! Vem, Benjamin, tanto interessante, pra mim. Oi! Benjamin, vem dar pra mim. Alô? Alô, Dodô? Opa, quem fala? Lucas. Ô, Lucas, tudo bom? Tudo bem. My Lucas... name is Lucas. É, Suzane Vega. É. Como assim, bro? O que é bro? Chato pra caralho. A música era legal. A música era legal. Eu não sei se você ou se, ou os meus amigos aqui tiveram a oportunidade de assistir o meu Malvado Favorito 3. Vocês assistiram ou não? Eu não assisti. Muito bom. É muito o vilão é dos anos 80. Legal pra caramba. É sensacional. A trilha sonora é todinha anos 80. É nossa, sensacional. Você é saudosista, né? Não, é saudosista não. É, você falou que você gosta. Ô, trouxa, você falou que você adora anos 80. Trouxa? É. Agora, Dodô. Vem fazer uma de se passar aqui. Dodô. Ó, o beijo, não é legal? Ah, legal pra caramba, velho. Legal pra caramba. Pra caramba, o vilão dos... Agora, ô, e Dodô. O vilão é o Evandro Mesquita, que faz a dublagem. Dodô. E estará com a gente no navio. Diga, Benjamin. Fala, você pode me ouvir? Tô ouvindo. Também agora, o irmão gêmeo do Gru... O irmão gêmeo do Gru é meio motinha, não é não? Ah, gosta, né? Não, não é isso, não. Eu acho que o irmão do Gru curte um cru. Ah, não, é? Não. O irmão do Gru é gay? Não, não tem nada a ver. Não, não. Ah, dá impressão, sei lá. Ah, não tive essa impressão. Igual o Sheldon. Pô, você consegue reparar no seu... O Sheldon é gay, ele desenho é desenho animado. Tá manjando muito. Não, na vida real, mano, tá falando. Ele é meio tapado, isso deu pra perceber lá, o irmão do Gru. Ah, então, entendi. E o Mota é o quê? O Mota é o quê? Ah, modinha. Totalmente. Então, totalmente tapado. O Mota é modinha. Não, totalmente. Isso totalmente. Louco. Você tá louco, cara. Se sente gato, ele já tem a carteirinha faz tempo. Agora chegou aqui pra se defender. Vocês tão loucos falando mal do cara. É, vai falar mal do Moto aqui não. Aqui não. Quem ninguém vai falar mal do Moto, agora não. Não vai falar, né? Quem tá falando aí? Não, adivinha mano. Quem? Não, o Gru. Benjamin. Fala em carteirinha, o Vieira. Você trouxe a carteirinha de cônsul? Tá aqui comigo. Porque hoje era pra... Hoje tinha um desafio. Mota versus Vieira. O Mota comprovando que tem a carteirinha de cônsul do Grêmio. E o Mota trazer o diploma da Faculdade de Belas Artes. Ô, Lucas. Então... Fala, Dodô. Então, ô Sombra. Oi. Se vai rolar isso, por que você não me avisou antes? Eu ia convidar a Mula Sem Cabeça pra fazer o programa, o Saci Pererê e a Loira do Banheiro pra fazer os três, pra fazer os 90. Ah, vai andar, meu. Ele falou que esqueceu. Dois mentirosos. Quando eu voltar de férias, eu trago. Não, a carteirinha tá aqui. Agora o problema é o diploma do Grêmio. A carteirinha do Grêmio tá aqui, ó. É, todo mundo qualquer faz na próxima. Bota na câmera pro pessoal aí, pro Sérgio Louco focalizar aí, ó. Aí, Sérgio Louco. O RG segurando a carteirinha aí. Segura aí, RG. Agora faz um cônsul do Grêmio no interior de São Paulo. Não, no interior não, capital, amigão. Capital, senta na não. Saroba, você, na capital. Você não tente dar um upgrade no teu cargo, não? Tá mal informado. Você já me falou que você é lá de Porto Feliz. Não, eu mudei, agora tô em São Paulo. Agora, eu não entendi por que lá no site tem 3 negros como cônsul do Grêmio em São Paulo. É uma consulado compartilhado. Tem os 3 gêneros. Não, é que tem homem, consul... mulher e gay. Não, é que tem o consul. Quem é o gay? Era homem, mulher e o gay. Quem eu é o gay? Homem, eu sou homem. É. Os 3 gêneros. Vieira, você escova o dente com a linguiça, velho. Vai, tá, ó. Mas vamos lá, ó, o nosso Lucas. Ó, Luca. Fala aí, Dodô. Aí, vamos ao nome completo. Tá bom. Lucas de Assis. De Assis. Quantos anos, Lucas? 26. RG 2.6 hoje. É, segunda. É, hoje é. O que você achou? Segunda-feira. Ô, Lucas, meu, né? Ah, puta, sensacional. Vida. Show. Salvou. Lucas, é, salvou. Que lixo. Zero. Lixo. Zero. Zero. Nossa, por que zero? Não tem menos um? Vai lamber um ladrilho. Lamber um ladrilho? Ó, oh, velho, história. Porco. Comendo... E qual que é o bairro? Tá se lambendo. Vila Romana. Ah, fácil, é assim. Vila Romana é nós, é Lapa. Vila Romana é Vila Romana. É perto. Conhece a Lapa inteira, beija. Se você quiser, você vem aqui, você vai ver a Lapona. Não é tudo isso, não é. Não cabe, é, para, não é tudo isso, vai. É verdade, Mota, eu exagerei. Exagerou. Não, exagerei, Mota. Mota, exagerei. Eu também exagerei agora. Parabéns, Mota. Sai da Conar, da propaganda enganosa e o caramba. É, é. Não enche, vai, assim, mal. Não enche aquela sunga, assim, né? Não dá aquela visão. Não dá. Mas também não é aquela coisa. Não enche, não enche. Caraca, velho. Lucas. Fala, Dudu. Time. O maior campeão do país. País. Mas Bahia, isso é, olha, Bahia. Tudo isso aí, imagens, né, só um pouquinho. Tudo isso é muito relativo, é, cara. O melhor, o, como é que é? Não entendi. Você tem dúvida? Não, eu não entendi o que você falou. O maior campeão do país. Do Brasil. É campeão brasileiro. Do brasileiro? Verdão, é. Solta o hino do Verdão aí. Não, não tem o que contestar. Mas você concorda com isso, Lucas? Você não existem contestações, meus amigos. É. Não existem. Não. É a cara de babaca dos trouxas. Não, a gente fica babaca. A gente fica olhando pra sua cara, achando coitado. Tudo babaca aqui. Não, a gente fica olhando e fala assim, velho. Põe o Verdão aí, Xará. Põe o Verdão aí. É campeão do mundo. Põe o Verdão aí. Sem convicção, né? Aí vai vir um aí, vai falar. Põe o Verdão aí. Chupa, chupa. Aquele mimimi de sempre. Mas tem, ó. Os mimimi tem. Sempre tem um que fala, é, não tem mundial. Não tem, né, sempre tem um com inveja. Ah, nossa, agora eu identifiquei seu time. Só tem dois na linha. Agora que não eu tem entendi mundial. Qual é o seu time. Agora eu entendi. Eu tava pensando, né, cara? Só tem dois que não tem. Palmeiras, Dudu, Palmeiras. Vamos. Esse cara é muito invejoso. Vai, Real Madrid da América. Só tem dois que não tem mundial. Essa história de Real Madrid da América é tudo os antes que fala. Vocês que inventaram isso aí. Cuidado, hein? O Barcelona vai pegar vocês, hein, Real Madrid. É o clássico. Ô, Mota, vai passar ou não? Cuida do tricolor que o negócio tá feio pra vocês. Cuida do tricolor. Mas a gente tem mundial. Tenta sair da segundinha aí, ô. Nosso título nunca foi por fax. A gente também tem. Mas só um minuto. O título, só um minuto. É só estudar um pouco, tentar reconhecer a coisa. Não dá corda, Dodô. Não dá corda. Não dá corda. Quando convém. Não é quando convém, é história, amigo. Time que tem história é diferente dos que não tem. Porque o São Paulo não tem história. Desculpa, história. História. Cadê o história não se apaga, não é porque o time ganhou há muito tempo atrás que não tem. Desculpa. Isso é verdade. Desculpa, aí vocês podem contestar o que vocês quiserem. Pode falar o que quiser. Mas tinha outro nome. Pode achar. Né? Pode achar. Mas, por exemplo, Domênico, quem inventou o avião? A primeira grande conquista do Brasil, de time brasileiro. A primeira grande conquista de time brasileiro é do Palmeiras, amigo. É só perguntar pros caras jornalistas antigos. Quem inventou o avião? Ô, velho, ele não responde. Que é que foi? Quem inventou o avião? Ah, porra, pra mim é o Santos Dumont. Então, mas não é, tá vendo? Ah, controverso. Não sei, na tua opinião não é. Não, na minha opinião não, é a história disso. Não, história. Não, mas história. O projeto foi do Santos Dumont. Ô, Dudu, você é locutor? Os caras roubaram, né? Tem que saber a história toda? Roubaram. Como é que é, velho? Você é locutor, não é? Você tem que saber a história inteira? Eu acho que sim, né? Eu acho que eu sou, né? Entende aí, ó. Mas pode ter gente que acha que não, né? Olha, mas quem inventou o avião foram os irmãos Wright. Os Wright. E o relógio de pulso? Os Wright. Luiz Cartier. Ué, mas o Sombra, já que você gosta de teoria da conspiração, já que você gosta de teoria da conspiração, fala que quem descobriu o Brasil também não foram os portugueses, foram os espanhóis. Aí eles viram que isso aqui era terra de ninguém, já desde o princípio veio de antes longe, deles, do mar, os caras viram. Diz que os holandeses também, viu, mano? Vai lá e descobre. Os holandeses também, diz que chegaram aqui lá, já sabia, né, velho? De fato, quem descobriu o Brasil, até que se prove o contrário, foram os portugueses. E o primeiro projeto de avião quem fez foi o Santos Dumont. Ou seja, a história tem muitos pontos de vista, né? Lucas. Sim. Mas Lucas. Vamos lá. Vamos falar, você assistiu o jogo do Palmeiras com o Sport? Assisti o jogo. Gostou? Gostei. Ontem, pelo menos, o tal segundo time jogou. É verdade, né? Até que enfim, o segundo time que todo mundo falou apareceu, que tem, né? Jogou. Apareceu. E convenceu, né? Isso é porque o Palmeiras pegou o quinto colocado até então, né? É, o esporte tava vindo bem, né? Eu tava escutando um programa sexta-feira, sim, o senhor Ale Oliveira disse que o... Olá, eu sou Ale. Disse que o Palmeiras, se ganhasse, era zebra. Cadê ele? Ah, mas ele é sempre é assim, né, viu, velho? O Ale falou isso aqui no programa? Falou, se ganhasse era zebra. É, o Ale tá de sacanagem, o Ale é brincalhão, fanfarrão. Falou que ele achava que tinha muito reserva. Do só, país, falou, só falou que o professor não modificou o esporte. Não, é que ele cadê falou que tinha muito hoje? Reserva, que tinha muito reserva, que podia não dar... Palmeiras, Gado, esporte nunca é zebra. Para, que mas zebra. É que o esporte zebra tá no melhor momento. Zebra na cabeça desse trouxa que falou. Ô, que Mota, não tava aqui. Melhor momento, os ganharam 4 jogos seguidos, o campeonato foi feito de 4 jogos? Ai. Não, eles estavam vindo bem ganharam melhor. Ganharam 4 jogos seguidos, quantas rodadas? Eles saíram da zona de rebaixamento e chegaram lá em cima. Porque o Lucha colocou um... O cara um conseguiu trabalhar. O Lucha chegou depois, então... Não, o Lucha que tirou ele da zona de rebaixamento. O campeonato começou. Não, mas o Lucha... Não, mas então, tirou da zona de rebaixamento. O Lucha pegou o time na zona de rebaixamento. Sim. Mas o time cresceu, do jeito que estavam falando, parece que o esporte vai disputar o título contra o Corinthians, com o Grêmio, mas quem tá na frente. O Lucas, eu conversei com palmeirenses aqui dentro da rádio, que ele falou assim, olha, eu mesmo hoje, o palmeirense que jogou, eu falo assim, meu, não esperava que a gente vencesse, não. Mas eu vou te falar, eu não esperava também, sabe por quê? Então vocês estão criticando o Ale, porque ele falou que o esporte... Não, o que eu tô criticando, ele fala que é... Não, pera, estou criticando e vou criticar até a morte. Falar que o Palmeiras é zebra pra ganhar do esporte, zebra. Uma coisa é o palmeirense não acreditar porque o time reserva não estava jogando à altura. O time reserva uma do coisa, Palmeiras lá em esporte. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é bem difícil. Coisa, zebra o Catsu. Zebra o cacete. Não era mas é bem difícil. Eu até acreditava esporte, que Palmeiras, o Palmeiras é zebra onde seria um bom resultado. Mas zebra. Reserva, Domênico. Lá em esporte. Pode ser o time C. Não vai ser zebra nunca. Por isso para. São Paulo para. Hoje. Para. Zebra. Deu zebra. Para. Zebra que você quer dizer. Você vai falar que hoje o São Paulo ganha do Grêmio é zebra? Não. Ah, pô, se o São Paulo ganhar hoje não é zebra. Para, que zebra. É time grande, igual. Mas lá, então é zebra. Grande com time grande. Então São Paulo com Grêmio lá eu é zebra. Eu achava que era empate. É zebra. Eu achava que era empate. Aí, você tem que julgar, mas peraí. Você tá falando do tamanho do time, mas não do futebol, Dudu. Mas se o São Paulo ganhar do Grêmio hoje no Morumbi, mesmo o jogo no Morumbi. É zebra sim. Não, eu não acho zebra. O Grêmio não, tá jogando mais bola que o São Paulo, não, gente. No Morumbi não. Nesse caso, no Morumbi não. E é claro. Caso não, mano. Não, dois times grandes. Não... E tá me xingando, senhor Alê. Não, aqui. Mas o. Tá me xingando. Zebra foi o Avaí ganhar do Grêmio no campo do Grêmio. É. Não, pode mas xingar mesmo. Aí é uma zebraça. Aí é uma zebraça. Mas, por isso exemplo, é hoje, eu não tô julgando aqui a história. E tá na cara que os dois são grandes, tanto o São Paulo quanto o Grêmio. Isso. Mas pela bola jogada, hoje o Grêmio é favorito diante do São Paulo, mesmo mas, jogando mano, fora de casa. Mas, ó, ser favorito é uma coisa. O Grêmio é favorito é uma coisa. Peraí, pra mim, desculpa. Ó, peraí. Eu tenho um conceito de zebra diferente então, de vocês. Mas né? É por isso que você tá zebra tão pra mim, nervoso. Zebra pra mim. Também, ó. É times que, por exemplo, Atlético do Goiás hoje ganha de qualquer time é zebra. Porque é ruim pra cacete. Você vê aí, concordo. O Avaí hoje é zebra. Não, de qualquer time não. Qualquer time grande. De time grande. Isso. É zebra. Isso. Pra mim é zebra. Okay. Ontem o Avaí Cruzeiro, mesmo sendo em Avaí, é zebra. Desculpa, isso é zebra. Agora, se falar que já não time, acho. O time grande... O Avaí, o Avaí nunca tinha ganhado do Cruzeiro em casa. Zebra. Foi a primeira vez que eles ganharam ontem na história. Cara, zebra, o Catsu. E Ale, vai te catar. Não vem hoje, não fica... Ah, ele brigou. Não vem com o papinho pelo WhatsApp da rádio. Vai te catar. É. Eu não tava tem que aqui. Presente. Tem eu que não tava presente. Aqui, o senhor falou mal do Palmeiras. O senhor vai te catar. O Ale é falou aí. Que ia ser ridículo se o Sport não vencesse o Palmeiras. Ele deixou bem claro. Então... O seu Alê é um fanfarrão. Não, porque todas as vezes que ele erra, não é contra o Palmeiras, contra o Corinthians. Ele não vem. Eu tô errado, mano. Não vem aqui no dia seguinte. Mas o Alê não vem. É bunda mole, seu Alê. Mas o Alê é 40 anos. E não adianta gravar áudiozinho que eu não vou ouvir, não. Não vou ouvir, mas não. Mas o ouvir tá no ar. O Alê, ele só vem quando convém, Domênico Gato. Por exemplo, quando o Romero joga mal uma partida, ele quando faz questão convém? De estar. Exatamente. Ele faz questão de estar no programa. Exatamente, isso agora, mesmo. Quando o Romero deita, igual ele fez aí ontem também, aí o Alê... Romero deitou, mano? Ele se esconde, sim. Deitou? Jogador ele sofreu uma falta. O volante pela beirada deitou ontem? Deitou. Então, volante pela beirada. Mas campeonato, você é? Então chupa. Nossa. Volante pela beirada? Tá chupado aí. Rapaz. Tá chupado, né? O Romero é líder do campeonato. Sabe por que o futebol brasileiro tá desse jeito? Por quê? Que é o Dudu? Porque ó, um Paraguai é a estrela do campeonato. Vai fazer o quê? É líder. Como é que tá o futebol brasileiro? Por causa disso. E digo mais, se o Romero fosse brasileiro, coitado do Neymar. Ah, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Ô Lucas, fala em Neymar, você acha que ele vai parar? Ô Lucas, acha que o Neymar vai pro PSG ou fica no Barça? Não, acho que ele não vai, não. Ô Benja, você que sabe, vai pra onde? Você que fala com o Neymar e com o pai do Neymar todo dia. Tem o zap dele. Não falo, mas... Você tem o zap, mas... É um momento falsa humildade. Não. Você tem o zap, vai, você tem o zap. Se depender do Neymar, ele não vai. Se depender do pai do Neymar, ele vai. O pai do Neymar gosta de dinheiro. Você tá naquele grupo lá, Turma da Resenha, não tá? É. Não, tô não. Café do Neymar, Messi. Só... Amigos da Catalunha. Só pra dar um pouco de tempo aí, só pra dar um pouco de tempo pro Benja pensar a respeito da resposta que ele dará. Ele tá pensando. Mas o negócio é o seguinte, Sombra, vocês viram o Piquet? O Piquet postou lá numa rede social dele, no caso foi no Twitter, uma foto do Neymar falando fica. Mas aí eu não sei se... É um pedido ou uma afirmação? Ou se foi um pedido. O Mota, você que fala agora, espanhol. Por exemplo, se fosse fica e aquele emoticon de fiofó, como, sabe aquele ok? Isso! Sabe que faz assim? Fica, vai ter. Motinha, fica que vai ter. Pelo que você conhece do Piquet, Motinha, esse fica, foi um pedido ou foi uma afirmação? Foi assim, por favor, não vá. O Mota mandou um parecido pro Ale. O Mota mandou um parecido com o Ale hoje. Ah, é? Ele foi lá, botou a foto e falou pica. E o Ale gostou, curtiu. Mandou um finca. Finca em mim. Lucas, um abraço pra você. Obrigado pela participação aqui no estádio, tá bom? Abraço a todos, boa noite. Olá, garoto. Valeu, cara, boa noite. Boa noite. Mais um parmeirense participando aqui no estádio 97 da Energia 97. Agora, que fome, vou passar no McDonald's lá com o mano, boa. É isso aí. Vamos lá no Mac. Opa, mano. E faz muito bem, hein, Sombrar. E ó, vou dar um recado pra galera aí, hein, ó. Vem aí o McDonald's, mais McDonald's que vocês já viram, hein? Vem aí o novo McDonald's. Aqui, galera, a tecnologia é usada para deixar as pessoas ainda mais à vontade. Uma experiência inovadora em um ambiente cheio de inspiração para você e para toda a sua família, hein? Aí você escolhe o seu pedido, Domênico Gato, numa loja do McDonald's e um menu touchscreen. Tudo isso para evitar aquela fila que ninguém gosta. Ah, e o principal, galera, sem perder o sabor que só o McDonald's tem. Que tal conferir tudo isso de perto? Ó, a inauguração vai ser agora, no próximo dia 27 de julho, na Henrique Schaumann, número 80, tá bom? Anotou o endereço aqui, ó, dia 27 de julho, na Henrique Schaumann, número 80. Traga sua família, traga seus amigos, traga todo mundo. Conheça uma nova experiência. Vem aí o novo McDonald's. É isso aí, vem o novo McDonald's. Que obra, hein? Maravilhoso ali, hein? Top, esquina da Henrique Schaumann, Avenida Brasil. Demais. Uma enorme. Maravilha, hein? Rebouças. Eu vi as fotos, hein? Tá demais, cara. Demais. Tá demais. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Banco 24 horas, você não paga nada mais pra usar e tem sempre um pertinho de você. Deixa eu ver quem tá acompanhando a gente aqui através da transmissão ao vivo. Olha aí o Robson Ferreira falando que hoje o Tricolor ganha de 1-0. O Rodrigo Vinícius Pires. Deixa eu ver quem mais aqui. O Denis Barbosa Padilha. Como o mano fala tanta bobagem. Sou corintiano, mas o Romero é horrível. Nossa. O Douglas Oliveira Silva. Time grande não cai. O Fernando Rocha Lima, é nóis, Sombra. O Samuel Moura, vai Corinthians. Credo. Galera participando ao vivo da transmissão online aqui do Facebook. Vai lá, facebook.com/energia97FM. Estádio 97. Hoje nós não temos hoje as mensagens. O Bruno já deixou editado. Acho que hoje nós não temos as mensagens. As cornetadas hoje. Hoje nós não temos as cornetadas do estádio. Ou tem? Ah, tem aqui, tem? Ah, então tem. Então tá bom. Cornetadas. E aí, galera do Estádio 97, aqui quem fala é Jason, da Zona Leste. Uma coisa eu quero falar para o senhor Sombra. Segundo a teoria dele, tenho péssimas notícias. Nenhum time paulista perdeu entre Série A e Série B. O pior foi o Guarani, que empatou no final de semana. Mas mesmo assim, o Guarani é o segundo colocado da Série B. Sombra. Vai cair, hein? Não. Vai cair, hein? Gente, vocês querem que a gente perca ainda. Eu não tenho culpa se a estatística diz que hoje a vitória do São Paulo é muito, mas é muito difícil. É muito difícil. É uma mega cena, 1%, velho. Agora, é tão difícil, mas é tão difícil que hoje o São Paulo ganha e sai da zona de rebaixamento. Olha. Mas, ô Sombra, esse negócio de estatística é um pouco relativo, porque eu vejo de vez em quando aí aquele Oswald Souza, o Tostão Garcia. Tristão. Lá, é Tristão. É Tristão. Que Tostão. É uma porta de correio. Qualquer coisa. Ai, eu vejo esses matemáticos aí naquele momento crucial do Campeonato Brasileiro começando a fazer conta. É porque o aproveitamento disso e daquilo. Os números são frios. Eles não precisam nem avaliar o rendimento do time. Mas geralmente eles quebram a cara. Porque o futebol não é um negócio tão previsível como a lógico, matemática. Lógico, né? Não é lógico. Então, é complicado. Você pega aí os matemáticos aí. O Tristão, o Oswaldo Souza, esse cara todo aí, mano. Na boa, na Postão. Boa. Mas, ô, mano. Na hora do vamos ver, mano. Não dá certo, não dá certo. Mas, ô, mano. O futebol, ele não é uma ciência exata, cara. Não dá pra você falar, ó. Por exemplo, 2 mais 2, você vai cravar que é 4. No futebol, você não pode isso. Mas veja, olha. Nós temos aí já uns 15 anos de campeonato de pontos corridos. 2003. Na média, 38 rodadas de cada um são 570 rodadas. Haja rodada, hein? 570 rodadas. Ah. Eu vou até tirar aí 3 anos em que tinha Palmeiras e Corinthians fora. Então vamos lá. 12 vezes 38. É, porque aí o Campeonato Brasileiro perdeu 3, a força. Né? São 456 rodadas. Dessas 456, se eu não me engano, acho que umas 10 em que os 4 grandes venceram na mesma rodada. Não, mas essa é uma estatística ou é um número que você está então, puxando na memória? O quê? Essas 10 rodadas aí. É, mas é por aí. O São Paulo hoje tem 2% de chance de vencer, segundo a matemática. Não. Que eu posso então fazer? Uma zebra. Mas pela estatística, então não pelo confronto. Que é uma de zebra. Não, é pela estatística. Pela estatística. Não pelo tamanho dos times, não é isso. Imagina. Ué, mas a partir do momento que você está absorvendo uma tese matemática, que você acredita, que você confia, inclusive está colocando no ar, você entende que o São Paulo, se vencer hoje, é uma zebra. Ou não? Tô errado. Isso, pela estatística, sim. É uma zebra estatística. Pela... Agora, então, pode empatar. Mas a partir do momento que você está acreditando nisso... Pode empatar. Eu acho que aí estatística é uma grande porcaria. Esse negócio de estatística, retrospecto... É nóis, mano. Você não entra em campo, mano. É nóis, então, mano. Então, da próxima vez que você vier com retrospecto, nós vamos falar que tudo isso que você fala é uma grande porcaria. É nóis, mano. Não, é nóis. Se você pega o retrospecto entre Corinthians e São Paulo, a freguesia fala... Mas é retrospecto isso? É, então, uma grande porcaria. Não, mas aí é fato. É retrospecto, grande porcaria. Já foi. Não, é uma grande porcaria. O próximo jogo não importa. É, o próximo jogo nunca importa. Aí, não, mas por exemplo, esse negócio de tabu, eu não fico com esse negócio. Olha, faz tantos jogos que o Corinthians não perde pro teu time. Velho, isso daí não entra em campo. Na hora que a bola rola, isso daí serve muito pro torcedor provocar o outro. Mas dentro de campo é uma pegada diferente. Você acha que o jogador entra pensando, ai, nossa, tô 4 jogos sem perder? E nós aqui como somos o quê? Jogador ou torcedor? Então, mas aí que tá. Hoje o jogador de São Paulo, ele não vai absorver isso daí. O jogador de São Paulo agora, sabe o que ele deve estar fazendo? Deve estar ouvindo Racionais, o cara deve estar ouvindo Pagode. O cara não tá nem coloque ouvindo, música, tá né, mano? A respeito de... Pois é, o cara tá. Mas eu não tô falando pra jogador de São Paulo, eu tô falando pros ouvintes da Energia. Ah, não, mas você... Eu acho que agora você tá muito pessimista, cara. Não, eu não tô pessimista. Porque o torcedor... Imagina. Ó, deve ter uns caras aí. Não, deve ter uns caras agora na porta do Morumbi que estão fazendo esquenta. Porque geralmente com as barracas de pernil, motinho... O miojo tá lá, mano. O miojo tá lá fazendo esquenta. Pois é, eu imagino. Os caras estão lá na barraca do pernil. Os caras estão na barraca do pernil. Tá ligado lá o som ambiente no estádio 97? E os caras estão ouvindo o Sombra falar. O São Paulo só tem 2% de chance de ganhar do Grêmio. O cara já quer voltar pra casa. Mas quem diz isso é matemática. O cara quer voltar pra casa, velho. O cara falou, não, vambora mais cedo. Mas não é isso. Não, mas a partir do momento que você transmite a informação, Sombra, é porque você tá acreditando nessa informação que você tá propagando no ar. Ou não? E olha, hoje a gente vai estar casa cheia, mano. Mas, ô Sombra, hoje também... Ô, mano... 40. Hoje também já tacaram o sal grosso lá, tá tudo certo. Ah, hoje tem churrasco de novo. Em Gaúcho tem sal grosso, vai sair churrasco. Vai ser churrasco, hoje é churrasco. Essa bunda rosada aí vai queimar uma carne aí. Então, a informação que a gente teve na hora do almoço foi de que havia uma venda de 25 mil ingressos. Será que 15 mil compraram agora do almoço pra cá? Só o miojo comprou 3 mil. Não, alguns repórteres estavam dando já 40 mil, mano. Será, Matinha? Eu também achei muito, assim, eu achei demais. É difícil, porque eu sabia que tava chegando a 30 mil. Tava chegando a 30 mil. 40 mil eu achei demais. 30 mil até acho que é pertinente. Né? Mas olha, uma boa campanha aí, a torcida tá apoiando o time. Deve acima de 30 mil. Mas vai levar menos público do que o Santos, que não tem torcida, RG. Olha aí a festa lá na porta. Acho que deve dar mais de 30 mil, sim. Passa, 25 mil isso na hora do almoço, 35 hoje então, até 6 horas era mais 35 mil. É isso aí. Muito bem, estádio 97 também tem oferecimento. Ah, vou falar agora da 99 Corp. Você tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Ah, enche o saco, né? Às vezes o mano precisa fazer uma... Vai lá na Copacabana gravar uns negócios. Ele que paga o táxi. Ah, é? É. Sim. Ele e paga. Esse para o aeroporto foi ele que pagou também? Mas aí o Benja, que é o dono da grana lá da Fox, demora para reembolsar ele. Ele entrega nota. Meses. Aí eu entrego. Ele fala assim: não, porque a grana tem que vir de Tel Aviv, passa por Nova York, Washington, até chegar aqui. Vem de barco ainda. Quase e vem isso, de navio. É, exatamente. Então, atenção, meus amigos aí do Rio de Janeiro, da Fox. Vocês têm que fazer um acordo com a 99 Corp. É. Você quer indicar também a sua empresa que você trabalha para fazer parte da 99 Corp? É vantagem para todo mundo. Você fica bem com o seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. E mais, você pode ganhar até R$1.000 em corridas. Aí isso sim. Mesmo, até R$1.000 em corridas. Para que você ganhe essa bolada e ande para cima e para baixo, com a 99 pagando a conta, basta indicar a sua empresa. E se ela se tornar cliente 99, você começa a ganhar. Confira o regulamento e cadastre a sua indicação acessando corp.99taxis.com/estádio97. corp.99taxis.com/estádio97. Tá bom, anotou? RG, você que tá com sono, anota aí. corp.99taxis.com/estádio97. Mota, às vezes precisa dar umas cutucadas no RG. Pra ver se você tá vivo. Que foi? Mas não cutuca muito que machuca, velho. Não, sem cutucar. Eu aliso. E quem entra no ar... Eu aliso, velho, agora tá de cavanhaque. Quem entra no ar dizendo, eu vou de 99 Corp. Aí, mano, chupa, 40 mil ingressos vendidos. É, falei. É, mano. Vendeu 40 mesmo? É. Já, 40 mil, informação oficial. A torcida de São Paulo é modinha, tá? Nessa fase. Que bom pra gente empurrar o Grêmio lá pra baixo, né? Bate, cara. Olha lá, gente. É nóis, mano! Grava, confessou! É nóis, mano! Olha o Lante, ó. Hoje é o mundo unido. O Baja até cantou. O Baja até cantou hoje. Vamos, São Paulo. Vamos ser campeão. Só falei pra sacanear o Vieira. E quem entrar no ar dizendo voo de 99 Corp ganha um kit da 99. Muito legal esse kit, hein? 3284-7097, estádio 97, também no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Agora é hora de três ouvintes na sequência. É um momento sem parar. Agora. Um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja. Sem parar sua vida, no seu tempo. Toca, Asdrúbal! Três. Você é um chupador de cano. Ai! Sente e pedala, mano. Sente e pedala, mano. Você é um chupador de cano. Ai! Pedala, mano. Leva o Benjamin. Alô? Quem fala? Olé. Alô, chupa, mano, tô no ar. Ai! Ai, começou, ai, vai, velho. Ai, ai, ai, ai, ai. Nome... Qual o nome da mariposa? Ai, ah, não. Tá falando, a mariposa é teu pai. Pai, não! Não pode xingar ou seja, o pai. Você tá me chamando de mariposa? Tá bom, tá bom, irmã, vai. Pai. Começou bem, hein? Ah, fala o nome primeiro. Bairro. Deixa eu ver se já deu uma pincelada no teu bairro aí. Ah, ver. Não, mano. Que isso. Bom, meu nome é qual Diogo nome? Rodrigues Teixeira. Diogo. Quantos anos, Diogo? 30. RG? Sim. 3.0 hoje. Esse é o famoso queijo ralado, né? Por assim, que, velho? O RG tá com a voz fina, hein, o RG, pra ter 30 anos. É, tá. Tá precisando tomar maisena. Tá precisando tomar hormônio, velho. Fazer um gargarejo. Passa no endócrino aí, pede pra tomar um aldosterona, velho. Tomar um hormônio. Esse mano é muito... Olha, é verdade, velho, é verdade. Ô, Diogo. E qual que é o bairro aí que você mora? Parque Continental. Parque Continental. Agora engrossou. Não, agora já sabe vai, isso aí. Agora vai. Foi no Beijo. Rito, Motinho. É lá perto de Osasco. Foi no banheiro? Olha, Osasco. Foi no Osasco. Banheiro ou não? Eu vou falar um negócio pra você. Parque Continental é Osasco. Fica perto do shopping ali. Isso. Puta, foi quase. Eu não sei o que tem lá, mas esse é Guarulhos, hein? É o seu. O bom mesmo é aqui. O famoso é Osasco. É, famoso é Osasco. Não, lá tem, mas aqui em Guarulhos tem 5 parques continentais. Os caras bem criativos. A probabilidade dele acertar o lado de Guarulhos era muito maior que o lado de lá, hein? Ele foi pro lado de lá. É aquele onde, mais famoso. Mas onde é melhor morar? Osasco ou Guarulhos? Os, né? Osasco? Eu ia muito pra Estatística de morte. Se eu ia de Guarulhos, ia pra lá. Eu acho de muito mais fácil ter Guarulhos, porque eu tenho acesso muito mais fácil às rodovias aqui. Ah, eu tô a... É caminhoneiro. Aqui da Marginal Tietê. Você é caminhoneiro. Tem um bairro em Osasco que chama Jagui Rochedale. Rochedale. Não é Rockdale. Rochedale. Rochedale Garden. Ô, Samba, deixa eu fazer uma pergunta, tá? Tá, essa semana tá tendo aí esqueci o nome aí. Torcida? Tá assistindo lá no Torcida, isso? Sim. Não, hoje não, hoje não. Puta que pariu. Ô, boca suja! Mas que time você torce? Oi? Nossa, que time você torce? Ah, Verdão, claro. Ah, não. Tava na cara, Verdão. Lesado desse jeito. Não, lesado não. Olha o respeito aí, olha o respeito. Isso aí deve ser mais um figurante que a Leiloca contrata pra ligar. Respeita o atual campeão brasileiro, rapaz. Por favor, respeita aí, ó. É. Trouxas. Por enquanto ainda é. Trouxas. Então respeitem. Bateu forte. Ó, velhinho, assistiu o jogo ontem? Cara, eu não consegui assistir todo o jogo, eu só vi os melhores momentos aí, né? E fiquei muito feliz aí pela apresentação aí do nosso time quase B, né? Quase B, é verdade. Agora, rapaz, a atenção se vira agora pra Copa do Brasil contra o Cruzeiro, quarta agora, né? É, não, mano, quarta-feira toda sorte. A gente tem que pegar todos os palmeirenses aí, fazer uma Genkidama aí pra dar a força pro Palmeiras, viu? É, essa quarta aí... Vai ser bem difícil, vai ser complicado, porque joga fora de casa. Não é uma coisa anormal, é só vencer o jogo fora. Porém, né, vai ter que se impor, vai ter que fazer o jogo pra poder ganhar um jogo fora de casa, né? É, ó, o Palmeiras tem condições de fazer dois, até três gols, mas o problema é tomar os gols, né? E vem tomando nos últimos... Ontem não, né? Mas vem tomando nos últimos jogos. É, hoje eu tô com uma sorte aí, né, de vencer, mas ele também toma os gols também, né? Esse é o problema. É. Vamos aguardar. Agora, você acha que o Palmeiras vem com quem aí? Porque, ó, o Guerra foi, Felipe Melo também foi, não é isso? Isso. Você acha que o Palmeiras vai jogar com esses caras? Quem que você acha que o Palmeiras faz aí? Ah, com certeza. O Cuca vai colocar a força total. Ele não vai arriscar, não. Você acha que joga quem? O Dracena ou o Luan? Eu acho... Puta, uma dúvida boa, hein? Mas eu prefiro o Dracena, hein? Ele, Dracena do lado gente, do Mina? É meio cansadinho e tal, mas o cara tira as bolas ferrado, hein, meu? O cara não perde uma. E aí nas laterais deve ser, né? O Mike... Não, o Mike acho que não pode jogar. Tem que pôr o Mike. Só um minuto. O Mike não pode jogar a Copa do Brasil. Puta, oi. Não pode. Ele não foi inscrito porque acho que ele jogou... Não me lembro, jogou por alguma agremiação. Ele era do Cruzeiro, pô. É isso mesmo, mano. Ele chegou a jogar, mano, ou não? O fato de já ser inscrito pelo time lá já impede de atuar, né? Então o Mike não pode jogar. O Mike é um cara que não vai jogar. Né? O resto é saber o que ele vai fazer na lateral direita. Ou ele joga lá com o Jean de novo, que deve ser, né? O Jean entrar e sair logo, né? Que ele tá assim no fio do bigode. Acho que se der uma pancada nele, ele sai de vez, né? O Jean tá com problema no joelho, viu? Isso aí, então, e com certeza o pessoal vai vir já com esse intuito. Vão tirar um do jogo que ele vai ter que se virar pra substituir. E aí, quando precisar colocar força total, é uma substituição a menos, né? A não ser que aguente a partida inteira, né? Mas acho que ele deve fazer o rodízio lá do Jean com o Tietê. É quarto o jogo? Quarta agora. Deve ser o jogo da TV, né? Mas com certeza, quarta de final, né? Olha que eu não sei que tem Corinthians e Patriotas também, né, mano? Mas a Globo agora, esse ano tá postando no Palmeiras, né? Então, quase todos os jogos do Palmeiras tá passando aí na Globo. Peraí, deixa eu ver. O Santos joga com quem? Santos e Flamengo, pô. Santos é a última opção. Na Vila. Acho que não vai passar. Passa... Santos e Flamengo na Vila, passa pro Rio. Mas eu acho que a Crefisa tá dando apoio aí pra divulgar mais a marca, né? Não tem tudo a ver mesmo. Porque tá estranho, ano passado mal passava jogo do Palmeiras. O direito de transmissão não tem nada a ver com o patrocínio, pelo amor de Deus. Nada a ver. Diogo. Só um minuto, não tem nada a ver. Direito de transmissão e patrocínio não tem nada a ver. Com passar jogo, gente, vocês estão loucos. Pelo amor de Deus. Tem nada a ver, que Crefisa, que Crefisa tem a ver com isso? Eu não sei, vai saber. Não vai saber, não tem nada a ver. Vamos se informar, né? Acho que não. Vamos se informar, né? A conspiração aí sempre tá rolando, né? Teoria de conspiração, velho. Mas isso aí é um palmeirense que tá dizendo. É, imagina se fosse um curitiano, São Paulo. Sempre rola no futebol, isso aí não sempre acontece. Agora, eu não duvido que isso possa acontecer também. Não, não tem nada a ver. É umas coisas estranhas, né? Os caras pensam em umas coisas que eu vou te falar, viu, velho? Muitas vezes tá rolando clássico aí, Palmeiras e São Paulo, quando vai ver, passa Corinthians e Piracicaba. É, porque em São Paulo normalmente não passa, amigão. Não, mas ó, não tem nada a ver isso. A Copa do... Fala, Mano. É, só passar aqui os caras que o Palmeiras não vai poder contar. O William tá machucado, né? O William tá machucado. É, o Mike, o Luan, Mike, e o Juninho também não vão. Não, Mike não pode, porque... Zagueiros, né? Mike não, é grosso, não pode. Né? Sim. O Luan não pode? É, o Luan também não, junto com o Juninho, o Bruno Henrique e o Daverson. Ou seja, se a gente for montar o time do Palmeiras aí, ó... É, vai jogar o Jailson no gol, né? O lateral deve direito ser, possivelmente vai ser o Tietê ou o Jean. O Jean tá aí, já tem condições de jogo. Dracena aí vai jogar o Edu Dracena e o Mina. E lateral esquerdo, aí você tem as opções ali. Você tem o Egídio, você tem o Zé Roberto, você tem o Michel Bastos. É, mas ele não põe não, viu, mano? Acho que o Zé mais. Ele declarou que o Zé vai ser utilizado no meio. Ele vai colocar... Então, beleza, não. Acho que é Egídio. Mas as opções é essa. Que você vai ter aí, você tem essas opções aí. São essas aí. O Egídio, o Michel Bastos e o Zé Roberto. Acho que é Egídio. Mas vamos lá. Aí o meio-campo você vai ter Thiago Santos e possivelmente... Ou Felipe Melo. Se o Tietchan não for jogar na lateral, ele vai estar ali junto com o Felipe Melo. É, aí você tem lá Guerra, você tem Dudu, você tem Roger Guedes, você tem Barrios... O Barrios não, o Barrios Borja. Tá no Grêmio. O Borja. É isso aí, mano. Esse é o time. Esse é o time. Não vai mudar muito. É isso aí. É... Pra mim deve jogar Felipe Melo e Tietchan. Thiago Santos e Tietchan, né? Não, acho que o Tietchan é capaz de ir na lateral. Será que não? Olha, mano, ele pode fazer um time alternativo de jogar sem o Jean. Ó, você joga então o Tietchan na lateral aí, se o Jean não puder jogar, e joga o meio campo lá com o Thiago Santos e com o Felipe Melo. E com Guerra. Aí você tem Dudu, Guerra e Roger Guedes, e na frente o Borja. Melo time, hein, Dudu? É, eu acho que ele pode... Ou é esse time com o Tietchan na lateral, mano, e joga aí sim o Thiago com o Felipe Melo, fazendo Guerra um pouco mais avançado, ou ele coloca aí o Jean na lateral, fazendo o revezamento com o Tietê, e joga no meio, eu acho que joga o Felipe Melo. Acho que joga o Felipe Melo, Guerra, e se jogar o Jean na lateral, vem o Tietê no meio. Sim. Entendeu? E, aí... e é Dudu de um lado, Roger Guedes do outro, e enfiado o Borja. Agora, ou você pode colocar o Keno também ali, né? Porque o Keno também Keno tá, vem, tá vem no bom bem, momento, né? Vem o bem também, né? Eu gosto do Keno. Muito bem, Palmeirense, obrigado pela sua participação aqui no Momento Sem Parar. Deixa o seu palpite. Cruzeiro e Palmeiras. Cruzeiro! 3x1. 3x1 pro Cruzeiro? O RG tá torcendinho aí também? Não, vocês não entendem. Não, eu entendi sim. Ô, RG, você estava dormindo. Você falou Cruzeiro aí, o que é Cruzeiro aí? Por quê? Tô dormindo, pô. Tá maluco? Falou Cruzeiro porque foi forçado. Quarta-feira aí pode anotar aí, 3x1 Palmeiras aí. Vamos ver. Vamos ganhar dos caras, vamos ganhar. É isso aí. Ô, mano. Vamos lá, porco. Sim. Nós. Você acha que se o... Só pra o pessoal concluir. Não esquecer de novo aí, chupa, mano. Boa. Ah, vai engrossar sua voz, rapaz. Faz um gargarejo com maisena aí, ó. Chupa, mano. Tem um pedido aí. Faz o favor, dá. Só pra aparecer mais aí no programa, velho. Tá meio sumidão, mano. Nossa. Olha é o diretor do programa agora. Mas ó, o Benjamin te dando ignorado agora, e bem feito, cara. Ah, não, bem feito não. Resposta. Que bem feito. É isso mesmo, Benjamin. Parabéns. Ele gosta do Benjamin e gosta que o Benjamin participe gosta mais. Gosta nada, quis dar uma cornetada no Benjamin. Não, não. Ô, Sandro, pega ele pela orelha. É, Diango. Ele aparecer aí, ó. Igual isso, que Diango. Diango. Pega ele. Diango, calma, Diango. Eu acho que ele tem razão. Ele tá falando assim, calma, Diango. Tchau, Diango. É, tá certo o Benjamin, ignorou esse prego. Não, ignorei. Não, Benjamin. Você cortou meu microfone. Que ignorou. Não, tá certo, Benjamin vai falar com o cara aí, ó. Benjamin tava dormindo. Fala, Beija. Fala aí, Benjamin. Nossa, ignorou. Ignorou. Esse filho da mãe do mano tá desligando meu microfone. Fala, tchau, Diogo. Mano, quer mandar abraço, Diogo? Cara, assim, manda um abraço com o amigo meu aí. Ai, Diogo, fala direito. Ixi, ai, Diogo, tá amigo ruim. Dele, o amigo dele, o mandioqueiro. Valeu, Diogo, um abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Vamos lá, segundo ouvinte no Momento Sem Parar. Sem Parar ainda mais fácil. Compre seu Sem Parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrubal. Chupa que é legal, chupa Domênico, venha no Milão. Chupa Domênico, chupa que é legal, chupa Domênico, venha no Milão. Alô? Domênico idiota. Olha isso! Fui agredido, quero ver o que o juiz vai fazer. Agora, eu tô muito clara. Segue o jogo! Segue o jogo! Tá bem. Eu parecia o Godinez no final lá. Depois não reclama que descamba essa merda aqui, hein? Tá bem. Alô? Alô? É, vai descambar esse troço aqui. Alô? Alô? É, você vai ver só. Quem fala? Raiz, né, Domênico? Raiz, né? Você vai ver só. Estádio Raiz agora, né? Não tem cartão, o cara me agrediu. O juiz viu na cara, o juiz não fez nada. Você vai dar aquela voadora. Idiota, segue o jogo. Idiota é o teu pai te pôs no mundo, seu trouxa. É isso que é. Alô. Alô. Quem fala? É Marco. Marco do quê? Marco ou Marcos? Marco, um só. Ah. Marco? Marco Garcia Júnior. Quantos anos, hein, Marco? 35. RG? Hoje, segunda, hein? 3.5. Quem marcou? Ah, tá bocejando, pô. É isso, que falta de respeito. Quem marcou o gol do Palmeiras ontem, segundo? Quem marcou? Nossa, que original, que criativo. Boa, sensacional. Boa. Seis? Tudo isso? Esse Benjamin não vale nada. Marcou. Tudo isso? Benja tá muito ácido hoje, velho. Só uma pergunta. Quem tá falando? É o Benjamin. Benja. Quem é? Não lembra aquele que trabalhava. Benjamin. Aquele Narigudo. Que trabalhava aqui? É. Tá. Narigudo. Entendi. Ó, oh, quem fala. Ó, quem fala aí, ó. Esse aí tá igual rodízio de placa, velho. Um dia sim, um dia não. RG? Sou eu que vou duas vezes. Eu não, eu tô todo dia aqui, amigo. Oh, eu sei, eu tava acompanhando. Aí eu sei que você tá todo dia. Ô, Benja, como é que você tava queimando a bundinha lá na praia? Que isso, queimando a bundinha? Queimando a bundinha. Que delícia. É isso? É, mas fui com o meu dinheiro, não precisei vender o corpo pra ninguém. Nossa, se eu vendesse o corpo, o corpo é meu. Pra Vieira, se eu vendesse o corpo, seria meu. Moda vender o corpo e passa fome. Ele trabalha com outras coisas. Ah, meu filho. Oh, olha que não. Marco. Ah, vai, mano. E aí? Silêncio. Ô, oh, Michelão. Qual que é o bairro aí que você mora? Eu moro em Taipas. Ah, parada Taipas. Parada de Taipas, é nóis. É, tem uma música. Ah, sensacional. Sensacional. Salvou a hora. Legal, o RG grava pro Domênico e ouvindo no carro. Vocês estão desfazendo. Nossa, estão muito agressivos, velho. Estão muito agressivos. Vai, beleza, Dodô. Segue o jogo, vai. Beleza. Só um minutinho. É isso aí, Dodô. Beleza. Ó, beijinho, pera, valeu, valeu, valeu, Dodô. Dá um tempinho, é que a entrevista sou eu. Segura a onda aí. Nossa. É, dá um tempinho aí no Rio aí, você, tá? Segura aí. Você vai lá no dá um passeio lá no bonde, lá vai pegar lá no bonde. Vai lá no bondinho, lá vai lá. No pão de açúcar. Pão de açúcar, vai lá no pão de mel, vai no cacique. Eu ia falar pra ele no Cristo, Domênico, mas ele não acredita. Não, mas você foi por isso. Ah, você foi no Cristo, para, vai. Deixa de ser mentiroso. Ah, foi fazer uma média, então. Foi no Corcovado, é diferente. Vai empurrar o bonde. Então faz sentido. Você imagina o Benjamin deitado no chão, tirando foto do Cristo lá, todo mundo deita no chão. Eu duvido. É, mas eu posso deitar, você com essa bunda deitada, derruba. Olha, gordofobia. Agora o juiz não tá dando. Olha, tem uma notícia que eu acho que é legal pra gente que gosta dos estádios mais bonitos, né? Zé Fontinha, não? Segundo o blog do Perrone. Ah, pensei que era o Zé Fontinha. Não. Faixas, instrumentos e bandeiras serão liberados. Aqui, ó. Reunião nessa segunda na sede de Secretaria de Segurança Pública definiu que haverá uma flexibilização em relação à proibição que afetam as torcidas organizadas. Itens como faixas, instrumentos e bandeiras serão liberados nas arenas paulistas, desde que as uniformizadas atendam às exigências que serão feitas. É. Caraca, que legal, hein, velho? Legal. Bandeira legal. Olha, eu não sei, Sombra, se o Olim tem participação nisso, mas eu conversei com ele recentemente, ainda dentro do Campeonato Paulista. Eu falei, pô, Olim, seria legal se retornasse isso daí. E ele concordou comigo. Ele falou, de fato, falou, isso daí faz muita falta. Porque o dedo do mano. É, as arquibancadas hoje são feias. É. E tomara que ele tenha tido uma participação nisso, porque... Sem graça, a Secretaria de Segurança Pública e o Ministério Público também aí eram totalmente contra, eles não aprovavam isso daí. E na boa, Motinha, a bandeira sozinha, ela não agride ninguém. O instrumento musical sozinho não agride ninguém. Então eu acho que se tem que tirar alguém do estádio, é a pessoa que usa esse instrumento. Lógico. Pra bater em alguém. Isso é interessante. Porque as arquibancadas paulistas hoje são um horror. A festa acontece do lado de fora e não acontece do lado de dentro. É um absurdo. Então eu espero que volte mesmo. pô. Beleza. Tá morrendo ali. Nossa, cara. Quem é um animal que tá morrendo? Ele tá morrendo, esse desgraçado. Deu um hipopótamo na sala lá, velho. Não, e o pior é que voltou de férias agora. Esse é, velho. Cacete, hein. Imagina se descansou nas férias. Meu Deus. É que o bicho cansa de tirar férias, né, velho? É, não aguenta. Eu acho que o Benjamin tem que fazer uma chupeta pra ele recarregar. Eita. A bateria. Que? Ah, que susto. Aqui, vem aqui, trouxa. Faz não, aí, ó. Faz aí, trouxa. Faz aí que você vai ver eu acordar na hora. Vocês não estão amarelo, velho. Mas não tem um amarelo aqui hoje. Qual que é o time aí, irmão? É tricolor do Morumbi. Ah, é nóis. Vamos lá, mano. É nóis, mano. Chupa, mano. Não, o mano tá com a gente hoje, irmão. É só hoje, mas é pra agora. Né, o mano tá com a gente. Mas quem é mais nóis? Que você falou? Entendi, mano. Pera aí. Eu não ouvi, que você falou? Não ouvi. Não, eu falei, foi só falar de fazer chupeta, aí os caras aparecem. Aí, ó, viu? Defende aí. Nossa. Defende aí. Vai, vai essa dois, piadinha ó. Terceira série, vai. Trouxa. Não, não é terceira série. É um juvenil. Não é terceira série. É, mas ô, Motinha. Motinha, vai pra cima do Grêmio que é legal, velho. Olha lá, vai, eu vou. Nós. É nós, mano, é nós. Eu também posso dizer o mesmo. Ô, Marco. Eu? Me diz uma coisa, você vê favoritismo hoje? Olha, vamos ser sinceros, favoritismo não tem, né? Mas eu acho que essa história que o Grêmio vai querer vir com tudo pra diminuir essa diferença aí, com certeza eles vão tomar. Vamos tomar hoje 4x0 pro Tricolor. 4x0? 4x0? Olha, eu sou otimista, mas igual a você, velho. Vou te falar, velho. Manda o palhaço embora. Chama esse cara novo. Não, porque, olha, é piada tá de brincadeira, sensacional. Velho. Não, Vieira, eu sou otimista, mas igual esse cara. Não, agora tô prevendo um jogo difícil, vai ser 2x1 e tal. Mas 4x0? 2x0, eu falei. Ele falou 4. Mas sua Havaí conseguiu ir lá dentro e ganhar, velho? Então, 2x0, meu. 2x0, tricolor. Não, 2x0 é factível. É, 2x0 é possível. 2x0 é factível, de qualquer maneira, né? Quem que vai fazer o gol pra você? O Prato e o Petros. Ó. Acho que o Lucas Fernandes vai. Pra você hoje, quem é o melhor jogador do tricolor, Marco? Boa. O que mais briga, quem tem mais vontade é o Prato, né, cara? Ele se sobressai em cima dos outros. Esse cara é sensacional, né, velho? Ele tem um trabalho. Bom, não, e ele volta, o tempo dele não para, ele não desiste nunca, meu. Coitado, ele tá pegando, né? A torcida pegando um grande amor pelo Prato. Agrada muito a torcida e além disso, não tem bola perdida, né, cara? Não, ele não desiste nunca, velho. É uma pena, vamos ver se agora consegue acertar a casa, né? Pra servir ele, pra ele fazer gol, pra ele não sair mais da área. Olha, olha como esse programa Benjamin, tá... Esse programa tá doméstico, acertar a casa, pô, amo o Prato. O outro fala de chupeta, tá doméstico, pô. Não, mas a opinião do mano teve mais a pegada do programa. Isso sem dúvida. Nossa, mas só né? Porrada hoje. Eu condeno o que ele falou, mas teve mais a cara do programa. Meu Deus. Mano, eu sou farrão, mano. É, o mano é. Mas hoje ele é tricolor. O mano é tricolor hoje. O mano é tricolor. Ele vai ficar na frente. Só não sei se é o do Sul ou de São Paulo, né? É, de São Paulo. Ele vai pegar se vibrando hoje. Ô, Marcão. Pegou se vibrando, hein? Preciso. Vai. Essa história de voltar as bandeiras pro campo é legal, não é não? Eu acho bacana, cara. É que, infelizmente, tem uns cabeças meio vazias lá que só quer arrumar confusão. É, mas eu acho muito bacana, assim, instrumentos, bandeiras. Eu acho muito bacana. Mas, Ô Marco, na boa, vamos lá, vamos para as medidas aqui que são adotadas quando tem algum ato de violência. Quando tem alguma coisa aí, briga de torcidas, o que acontece? Os caras vão lá e falam, a faixa não pode entrar. Mas o vagabundo que brigou, ele entra. Quando tem briga de torcidas aí, não pode mais ter instrumento. Mas o instrumento sozinho não bateu em ninguém. O cara que bateu com alguém lá, sei lá, com o bumbo em alguém, ele tá lá dentro. Aí o cara fala, briga de novo só de torcida. Vamos tirar a camisa das torcidas organizadas. Bobeira, né, mano? A camisa sozinha não bate ninguém. É aquele lance, Marcão. O negócio é o seguinte. E os caras se reúnem sempre no mesmo lugar, pegou né, mano? Pegou a mulher com o amante no sofá. Não, vamos vender o sofá. A culpa é do sofá. Não é do sofá. A medida não pode ser paliativa. A medida precisa ser enfática. A mesma lei que manda prender, manda soltar. Então é um negócio ridículo, cara. Mas, mano, não tem jeito. Os caras tiraram a torcida dividida do estádio, botaram a torcida única. Os caras brigam entre eles, porra. Então, mas é que tá, RG. Os caras sabem, RG. Só vai mudar de fato. O RG, só vai mudar de fato quando houver alguém com culhão pra fazer o que a Margaret Thatcher fez lá na Inglaterra. É, aí o mano tem razão. A Margaret Thatcher não tinha culhão. Mas ela teve a atitude de quem tem. Ela teve a atitude de quem tem. Olha, Benja, então, não sei. Mas, ô Motinha, se não houver alguém que faça, por exemplo, o cara aprontou no estádio, tem que perder a primariedade. Sim. Tem que parar com essa frescura aí do cara. Ah, toma dois tapinhas na orelha, depois do jogo é liberado. Ué, se você bate alguém em qualquer lugar, né, mano? Se você bate alguém, se tenta matar alguém, você é condenado, não é? Não tem que pagar. Então, mas no dia de jogo parece que o cara pode fazer isso. Isso é absurdo. O cara que é preso, Motinha, o cara que é preso no trajeto do estádio com um tacape, que é um tacape, é uma arma medieval. O cara tem um bastão de beisebol com um prego na ponta. Esse cara, você não vai falar pra mim que tá bem intencionado. Jeito ele tá disposto a matar alguém. Então esse cara tem que perder a primariedade. Ele não pode andar com uma arma letal na rua. E não acontecer nada, né? Pronto pra matar alguém, entendeu? Agora, mano, me fala uma coisa. O que você acha dessa medida que os caras estão tendo aí? Algumas pessoas estão tomando essa de, no horário do jogo, tem que se apresentar à delegacia. Isso é interessante. Isso é legal. Então, esse é o caminho. Olha, mas deixa eu falar igual pra vocês. Mas tem que funcionar, né? No Brasil, você sabe como é que é as coisas. Você vai pro estádio, os caras brigam em 5 mil cada um. Aí você vai no estádio, tem dois de cada lado, Benjamin. Ô Vieira, gente, a gente não pode discutir essas coisas num país. Hoje de manhã eu tava lendo lá aquela coluna do Anselmo Góes no Globo. Nossa, o filho da desembargadora. Lá no Mato Grosso, filho da desembargadora. O tribunal soltou o filho de um desembargador que foi pego com 130 quilos de cocaína, 199 munições de fuzil calibre 7.62 e uma pistola 9mm. E não é a primeira vez, né? Ele ainda tinha dois mandados de prisão que foram suspensos pela justiça. Vocês querem discutir estádio de futebol? Para, isso aqui... Ah, mas nosso programa é de futebol. Não, mas tô querendo falar que isso aqui acabou, velho. Isso aqui não tem solução. Ah, eu acredito num país melhor, cara. Eu acredito mesmo. Puxa uma cadeira e senta pra você não ficar com varizes. A partir do momento que você jogar a toalha, sai daqui, mano. Vai morar em Newark. É, ô Mota, mas fui eu que saí daqui pra ir morar na Austrália, mas foi fazer intercâmbio, eu tô de volta. Ele foi evoluir a língua dele. Ele evoluiu mesmo. Dá uma olhada no WhatsApp que eu mandei pra vocês do grupo. Tem que ver isso aqui, ô Benjamin. Ele evoluiu pra caramba, viu? É verdade que ele tá aí. Enquanto você tá falando, ele tá trabalhando, Benjamin? Marcão, deixa o seu palpite. Deixa o seu palpite aí pra Tricolor e Grêmio logo mais. Mais de 40 mil torcedores lá. 40 mil, Vou 2x0 Tricolor. Boa. Então tá bom, amigão. Um abraço pra você, cara. Valeu. Deixa eu fazer alguma coisa. Tem torcida não, final de semana? Tem pra hoje, né? Mas aí não vai dar tempo. Era hoje, acabou. Era hoje, né? Eu tinha que estar lá agora, velho. Fala, cara. Vamos. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganhou o kit top do desodorante Extreme. E o do McDonald's lá, todo dia de quê? Quando dois times... Clássico no McDonald's. Aê, rapaz, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? Tá, ok. Muito obrigado e, meu, vocês são demais. É nóis. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento sem parar. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando sem parar sua vida no seu tempo. Lá vai o Bambi. Sensacional. Lá vai o Bambi. Lá vai o Bambi. A Motinha cantando, vai. Todo mundo. Ai, ele é gay. Ai, ele é gay. Todo dia, toda hora. Não bate na bancada. Ele agora. Ai, ele é gay. Sensacional. Nossa, tem um aí que aflora, que é uma coisa, nossa. É, RG, dá uma maneirada. Os caras gritam, né? É, vai. Ai, ele é gay. Essa é uma das melhores músicas. Muito é uma bichona, Domingo, enrugida. O que é isso? Você tá louco? Você tava cantando que é uma louca aí. Não, maluca é teu pai que te colocou. Ah, não, mano, pai que não. Que porra é essa? Já virou louco. Cinza, pode xingar. Então dane-se. Então, chupa esse trouxa aí. Falou, virou cinza. Ah, que se dane também. Tô nem aí. Alô? Não fala assim. É lógico, é, ué. Porra. Não, o espírito dele. Você que fala com os mortos, me mandar um abraço pra ele. Ah, onde assim? O pai do moto tá em cima da TV. Respeita ele, pô. Que isso, velho? Tá naquela urna de cerâmica. Ah, o pessoal guarda, não guarda? Você não guarda na urna? Deixa eu falar com o rapaz. Quem fala? Filme entrando uma fria. Quem fala? Boa noite. Opa, quem fala? Boa noite. É Rafael. Rafael Ferreira Lopes. Fala, Rafael, tudo bom? Ó, tá vendo? Esse foi de primeira, velho. Tudo bem, Rafael? Tudo bom, e vocês? Tudo bom. Tudo. E quantos anos? 3.3. 3.3. Ai, RG. Esse Rafael não precisa nem trocar a pilha, velho. Ah, porque sensacional. Essa sensacional. Eu tava ligado. Essa você foi buscar lá. É, tá salvando. Na Casa dos Artistas. Que é isso? Casa dos Artistas. Meu Deus. Nossa, ficou um silêncio. Time, Rafael. Tricolor. Ah, São Paulo. Tricolor. Eu acredito. Ah, com certeza. Vamos ganhar de quanto do Grêmio? Para, ei. Ah, hoje acho que vai ter uns 2-0, viu? Nossa, 2-0 é um placar clássico. Tá bom. É, clássico. 2-0 é um placar clássico. Não é não? 2-0, não é um placar clássico? Acho que vai ser 2-1. 2-0 pro Grêmio. Ah, tá bom, Sombra. Acho que vai ser 2-1. Sombra, pro bem do campeonato. Vai na minha. Não, que bem do campeonato. Depois você sai da zona. Não. Vamos sair hoje. Se você, aqui, ó. Hoje. Ó, vai ter uma maldição. É meu presente de aniversário. Vai ter uma maldição. Maldição. É meu presente de aniversário. Presta atenção. Hoje é aniversário do Mota. Mas, ô Sombra, Valdir Pérez lá do céu. Oi? Será que é aniversário mesmo? Porque ninguém nunca viu um documento. Tá ouvindo essa porra? Uma certidão de cartão, um cartório, não tem nada disso. Isso é verdade, isso é verdade. Se for mentira. Você tem como comprovar que é seu aniversário hoje, Mota? Olha, eu não sei. Desde quando eu sou pequeno, eu comemorava dia 24 de julho. Então, de 1970. É. Ficou esse dia, eu não sei. Dia 24? Alguém registrou lá. Mas você não tem RG? Coincidência, dia 24? Você não tem RG? RG, vamos ligar pro Godzilla. Eu tenho RG, registrou vou jogar ele. Na cara de vocês agora. Vamos ver se o Godzilla aqui. Nossa, olha. Dia 24. O moto tudo colado com o CPF. Aí, ai, credo. Dia 24, o moto foi registrado com pergaminha. Nossa, ai, que RG ai, nojento. Mas pela sua mãe. Me registrou. A mãe dele é nojento. Mãe não. Esse RG é todo babado. Vê grudado aí, com Vieira. CPF, com a CNH. É babado, não é babado. Olha, ou foi o Godzilla que registrou ele, ou foi o King Kong. Ô, RG, que papo é esse aí? O quê? Ó. Eu e o Motinha, e o Bá fazemos dia 24, qual o problema? As bichonas, o trio de bichona do estádio. Ei, galera, as bichonas que catou a tua véia. Oh. Aí, pessoal, quem quiser anotar o CPF do moto, é só fazer contas. Ô, tá louco? É 116. Fala aí. Mano, eles estão filmando. Tá em HD pro Facebook, você é louco? Assim? Ah, tá. É? Não, daqui. Tá vão usar meu nome, tá louco? Nossa, mais sujo que o seu nome, só. Olha, não, outra isso, coisa isso do seu corpo. Olha, mas é 24, tem muito orgulho, meu nome é limpo. Mesmo, é mesmo? Eu, meu, não faço dívida nem ferrando, velho. Como assim? Ah, meu nome é limpo. É, tá certo. Nem pagar em vezes eu gosto. Eu gosto de pagar em vezes. Tá certo, tá certo. Meu nome é Lindo. Você nunca comprou um alfinete, moto? Nossa, você vive do cimidão, foi a vida inteira assim. É, me deram casa, me deram carro, o que mais que me deram? Deram. A deram viagem, o que mais? Deram mesmo. Ah, deram eu sou mesmo, muito gostoso, sabe, né? Nossa. Não, você acabou de falar que meu corpo não vale nada? Não vale mesmo. Acho que vale. Sou juiz. Meu corpo vale muito, meu bem. E quem encosta vale aqui, gama. Gama mesmo. Posso falar, gama mesmo, velho. Pode vir. E gama, não encosta não. Pode ir. Só o Domênico. Você não quer confusão na sua vida, não encosta. Pode ir. E gama. Eu tô falando, velho. Eu tô voltando. RG, faz um favor pra mim. Vou começar a voltar a jogar, aí você vai ver só. Fala, RG. Já, ó, me aguarda. Domênico, eu tô aí. Você pode dar um pescotapa nele por mim? Ah, pescotapa não. Vai dar uma na giroba aqui. Ah, juiz. Tem que ouvir isso, que o meu corpo é... Ó, e eu tô voltando pro campo, hein, velho. Eu tô voltando e vou jogar um bolão. Na transmissão do Face, o Elton Santos fala que o Mota está com as tetinhas iguais a uma cadela prenha. Ah, então vem mamar o trouxa. Ah, juiz. Ô, Sombra. Ô, Sombra. Diga. O Mota tá fazendo... O Mota tá no... remake do 101 Dalmatinhos. Tadinha das cadelas. Pode filmar aqui em HD minha teta, ó. Que é isso? É boa, velho. Baixa essa camisa aí, sai daqui, Mota. Que nojo. Rafael! Tá louco. Dá uma porrada. Ô, Rafael, e aí, cara? Oi? Beleza aí, e bicho? E aí, Sol? Tudo tranquilo? Beleza. Beleza? Tudo tranquilo. Vai assistir, o jogo em casa, vai pro campo? Não, vou assistir em casa. É bom mesmo, vai gastar dinheiro à toa. Olha, gaúcho! Olha aqui, ó. Ó, mas meu time tá no Z4 com 40 mil, né, seu time? Eu não tenho medo, não. É, seu time abandonou o time quando tava caindo. Tem a estatística aí. Tem a estatística aí. Fala aí, trouxa. Tem o quê? Eu falei estatística aí. São Paulinos aqui, ó. Sabe qual era a média do público do seu time? Não, era 11 mil. Que 11 mil? Pode procurar. Pode procurar. Pois não. Quando o time tava no Z4 caindo. O Grêmio é o maior ataque do Campeonato Brasileiro. O melhor. Maior? O maior número de gol. E o segundo melhor visitante. Eles esqueceram desses dados. Quem é o primeiro? Não sei, não me interessa. O segundo sou eu. Pode mudar. Pode começar a mudar hoje. Vocês avisaram isso pro Havaí? Calma, visitante. Vocês avisaram pro Havaí? A gente pode perder em casa, não fora. Ah, entendi. Ô, Rafael, deixa seu palpite pra logo mais. Vai lá. Tá, São Paulo 2x0, tranquilo. 2x0? 2x0, é nóis. 2x0. Beleza, então, cara. Show de bola. Isso, Domênico. Animal. Então, obrigado, hein? Valeu, gente. Um abraço aí pra vocês. Valeu, meu. Um abraço. Falou, queridão. Valeu, cara. Abraço. Até mais. Queridão. Tchau, tchau. Valeu, o Rafael Reis fala que teta nojenta do Mota. Isso. Se alguma coisa jogamos nisso aí, foi um bezerro. É. E olha que quando mama, velho, fala uma coisa. Para, mano. Gama. Nojo, velho. Para. Nossa, Mota, você é chulo. Eu, né? Nossa, o mamilo do Mota parece... Cadê o Domênico agora? Agora sim. Que foi que você quer? Eu aí, ó. Com esse cara, não fala nada. Vai lá, espécie. O mamilo do Mota parece um texugo morto. Ah, é. Olha aí, pessoal, esse foi o momento Sem Parar e tem uma novidade bacana do Sem Parar. Sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí, agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto, tá bom? Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Aí você espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva pouquíssimos minutos. E pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda. Anotou? semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Boa. Boa. Tem cornetadas? Tem. Fala, rapaziada. Boa noite a todos aí. Rapaziada. É o Marcos, Zona Norte, Vila Ed, São Paulo, falando. O Sombra, Santos ganhou, Palmeiras ganhou, Corinthians ganhou. Já sabe quem vai perder, né? Nós. Não vai ter jeito. Ah, é sempre assim. Uia, e outra coisa. Agora que o time tá se dando bem aí com o campeonato de pontos corridos, você tem a mesma ideologia de voltar pro mata-mata? Ideologia. Não. Que isso? Imagina. Eu quero uma pra viver. Acho que tá legal assim. Pontos corridos tá legal. Já tem Copa do Brasil pra mata-mata. Já tem Libertadores da América. Pra infartar, gente. Mas não. Olha o otimismo que o Sombra passou pro ouvinte, hein? Vocês viram? Como o assim? Ouvinte está contaminado pelo otimismo do Sombra, que trouxe lá aquele percentual gigante que o São Paulo tem de ganhar do Grêmio hoje. Um amigo meu que tá no estádio, falou que tá ouvindo Estádio 97 no rádio, falou, pô, fala pra ele parar de falar isso aí, que a torcida tá ficando pra baixo. Daniel Barbosa, um fã seu, mas um tá meio bravo com você. Abraço pro Daniel Barbosa. Tá bravo com você. Preocupado agora. Muito obrigado pela audiência, Daniel Barbosa. Vamos lá, mais uma cornetada. Boa tarde, amigões. Aqui quem fala é o Fofão do Braz. Fofão? É, o que vocês acham dos quatro grandes de São Paulo, Corinthians, São Paulo, Santos, Mahatma Palmeiras, ajudarem de alguma forma a Portuguesa? Seja com um empréstimo de jogadores da base, ou jogadores que estão encostados, ou até mesmo mandar os jogos lá no Canindé, para poder arrecadar e ajudar a Portuguesa. Ele. Porque a Portuguesa sempre foi um berço de grandes atletas. Abraço. Tem que ajudar nada, não. Mas quem vai administrar? Não existe isso aí. Quem vai continuar administrando a Portuguesa? São os mesmos? Sabe isso aí, né, compadre? Tá, mas eu discordo, viu, de vocês. Eu acho que... Ô, Sombra, na boa. É inadmissível a gente ver um prédio de federação bonito daquele jeito, imponente ali na Barra Funda, aquele ponto e a porra toda... e clubes aí como Guarani, como a Portuguesa, passando a dificuldade que estão passando. Eu não estou eximindo aqui a diretoria dos clubes aí de culpa. Muitos dirigentes também aí são picaretas e meteram a mão no cofre do clube, tá na cara. Isso daí, durante muito tempo fizeram isso. Mas na boa, um clube com a tradição da Portuguesa não pode morrer, mano. Olha aí, o Rodrigo Vinícius loucos. Pires diz aqui, o Mota tem mamilos vesgos, que nojo. Nossa, mamilos vesgos. Nossa, eu ver, velho, até agora. Mamilos vesgos. Mamilos estrábicos. Ai, meu Deus. Mamilos vesgos. Caraca, os caras nojentos. Os caras repararam na minha teta, hein, velho. E sobe a hashtag, o Nightson Pedro, acorda, velho. Acorda, velho. Sobe a hashtag. Acorda. É isso? Hashtag. Acorda, velho. Mais uma cornetada. O mano é um baita de um mané. Será que ele é? Será que ele é? O mano é um baita seu de um pai. Mané. Será que ele é? Será que ele é? Oi. Será que ele seu pega pai. O Romero? Oi. Será que no Kibe dá ré? Que será que fala tanta merda? Nossa, porque isso? É filho do Pelé. Olha o jeitinho dele, bicha. Olha o jeitinho dele, que bicha. Isso? Olha o jeitinho dele, bicha. Nossa. Olha o jeitinho dele. Ah, legal, mano. Que ele é barulho. Gente, deve ser primo do Moto. Que isso? Gente, que coisa ridícula. Não, não, não, aí você tá ofendendo demais. Como é que o cara tem coragem de gravar isso e mandar, meu? Não, e o pior, imagina ele gravando isso no telefone. Se ele tiver pai, tá filho, olhando pra ele. Ah, não tem. Tá preso. Deve ser um sozinho tá na vida. Não, deve estar no sanatório. Tá certo. Estádio 97 da Energia 97 tem oferecimento de Frico. Cara, parece que é brincadeira, mas não é. O assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Frico, é isso mesmo. Frico, esse negócio é mágico. O Frico é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu Frico. Frico, vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro, borrifou. Usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site frico.com.br. FRECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Frico pelo site, tá bom? Frico! Estádio 97 também tem oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Uma informação aqui a respeito de São Paulo. Segundo o UOL, o São Paulo teria proposto ao Inter a troca do Sacha pelo Wellington Nem. E o Dorival Júnior teria falado, não, não, não, deixa o Nem aqui. Vocês acham que seria uma troca interessante? Não, o Gordiola deve estar louco. Gordiola? Porque juro, olha, desde o dia de São Paulo... Desde o dia, o Gordiola, lá, o Guto Ferreira. Desde o dia que São Paulo contratou o Wellington Nem, que eu falei, uma contratação sem nexo. Gente, é um jogador que teve um momento legal no Fluminense, que ele dava lá os passos pro Fred fazer gol. Ele não ataca, ele vive machucado, ele só corre. Mas você tá falando do... Então. Mas você tá falando... Não, não tô falando agora, não. No dia que São Paulo contratou, eu falei aí, ó. Então é Dorival que você tem que falar, né? Você tá falando do Gordiola, não, por quê? Não, porque ele, teoricamente, ele que... Porque o Gordiola... Troca. Não, porque o Dorival falou não. Mas o problema é que o Gordiola também tá louco, porque os dois estão loucos. Porque o nossa, Sacha véio. Não tá jogando nada mesmo. Não, tá muito louco, hein, meu? Ô, mano, nossa, desenha véio. Aí, mano. Que tá tomando? O Benjamin tá usando o que aí do teu lado, mano? Desenha não, mas eu achei aí, estranho. Mano. Eu achei estranho o RG. É medicinal? Quando o Benjamin chegou aqui. Então, ele chegou com um cachimbo ele aqui. Foi pro Uruguai. Com um potinho de Yakult. Ah, tá usando. Ah, tá usando cachimbo. O Wellington Nem, na minha opinião, é um jogador extremamente limitado. É um atacante que só corre e não faz nada. Sacha também. E o Sacha, filho da Xuxa também. O Sacha é outro cara que faz 6, 7 meses que não joga chongas. Mas, ô Benja, o Wellington, né, ele teve agora, uma excelente passagem pelo Figueirense e pelo Fluminense. Ah, não foi um... Foram dois anos de muito bom futebol. Mas o Sacha também teve no começo. Você não viu? Se ele fazia, ele dava os passes lá pro Fred fazer gol. Só. E olha lá. Porra. E aquele time foi campeão com esse espaço aí. Eu não gostaria. Eu não gostaria no meu time nem o Wellington nem Sacha. Ah, não sei, viu, Benjamin? Tem muita coisa que às vezes é de momento, viu, cara? Às vezes daqui mas, Sombra, dependendo, vale a pena a troca, porque, por exemplo, o Jadson no São Paulo, ele tava desprestigiado. Não tô comparando aqui talento de jogador e nem o que poderia servir pra um e pra outro. Mas o Alexandre Pato no Corinthians também, ele tava desprestigiado. A torcida do São Paulo não podia ver o Jadson e a torcida do Corinthians não podia ver o Pato. E continua guardado as proporções, guardadas as proporções ali com relação aos dois, o Pato, ele foi pro São Paulo e deu certo, e o Jadson veio pro Corinthians e também deu certo. Ah, mas aí então vai que numa dessa aí, é claro. Ou dos ares, né, mano? O Sacha, ele não vai poder alcançar o status do Pato. E o Wellington nem vai poder alcançar o status do Jadson. Essa aí eu aposto com você. Nem o Wellington nem vai dar certo no Inter, que perdeu pro Vila Nova esse fim de semana. E nem o Sacha vai dar certo no São Paulo. Mas agora, Benja, por exemplo, o Inter ele apresentou aí o Camilo e o Damião. Os dois já estão relacionados aí, vão fazer... Ué, mas Vieira... Não, Damião não, né, mano? O Inter que vai disputar uma Série B, o Leandro Damião esse ano ele não tá mal no Flamengo não, velho. O Inter as partidas que ele fez aí com a camisa do Flamengo, o Damião não foi mal. Pega a média de gol dele, velho. Ô, mano, o Inter que anunciou, né, o Damião e o Camilo, ex-Botafogo, né? Camilo, é. Ué, eu acho que o Sombra deve estar usando alguma coisa medicinal. Ele acabou de falar. Eu acho que ele ficou com cachimbo, viu, mano? Tá muito louco. Acho que o Sombra tá muito louco, viu? O Bob Marley. Um copinho de acute também com a caneta hoje. O baixinho só tá ratificando, é isso. É que a dose que o Sombra usou foi um pouco maior, eu acho. E o dele veio na caixinha com uma tarja preta desse tamanho. Aí, ô, teta do Cerveró. Nossa! Olha aí! Quer ver? Ela é bem certinha. Teta do Cerveró. Teta do Cerveró. Cabeça. Ô, mano! Caramba. O pessoal quer saber. É. Do Bozano, mano. É, Sombra, vamos falar da Bozano. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Esse aqui é bom, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, eu tenho certeza absoluta e garanto que Bozano Extreme 72 horas te dará muito. Mas te dará muito. Mas te dará muito mais proteção. Você tá na academia agora, velho? Você vai levantar o braço? Você vai fazer um pulley pras costas? Você não vai matar quem tá fazendo supino do lado. Ai, pulley. Você não vai matar quem tá com o leg press ali fazendo um treino de perna. Pior ainda, se o cara estiver fazendo um agachamento, é capaz de deixar cair o peso todo na coluna. E o cara só vai mexer o olhinho. Não, aí, mano. Fala, quer treinar? Dá uma piscada. Não quer treinar? Dá duas. O cara vai ficar assim por sua culpa, porque você vai estar fedendo. Agora, se você estiver usando esse Bozano Extreme 72 horas de proteção, você estará cheiroso. Você estará sendo o centro das atenções dentro da academia. Então, use. Absorva essa dica, que eu tenho certeza que você vai se dar bem. E se você ligar aqui dizendo, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, você leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Mano, pessoal do Lance dizendo que o nome do Fagner é cogitado pra reforçar a Inter de Milão. Então, mas é isso que é ruim, Sombra. Parece que a imprensa quer depreciar o jogador. O cara sai do Corinthians hoje pra jogar na Inter de Milão. Ah, vai comer essa bamba. Vai, tchau, vai, mano. Ô, Sombra, na boa. Bota fanfarrão aí. Fanfarrão! Depois dessa. Sombra, na boa. Brincadeira, se baseando. Não. Vocês vão. Só que ele fala se baseando na Inter de outrora. Nossa Senhora. No final do meu discurso, vocês vão me dar razão. Vocês estão se baseando na Inter de Milão. No PES 2008, velho. E tá errado. Você tem que se basear na Inter hoje. Ah, hoje, é tipo, verdade, sensação, hein? Na Itália, é a Juve, cara, não é a Inter. Não é o Milan. É verdade. Não é Roma. Itaquera, então vai hoje, Milão. Hoje... Ué, mas o que, que é mais vantagem? O cara morar na Anália Franca ou morar em Milão? Milão. Tá brincadeira. O que, que é Milão perto do Anália Franca? Meu Deus do céu. Morar na frente do Serete, meu Deus. Você é louco onde os caras tudo moram ali. Meu Deus. Agora, o negócio é o seguinte. Eu acho que o Fagner não é burro. O Fagner não é burro. Ele sair do Corinthians hoje pra jogar na Inter de Milão, ele vai estar dando 10 passos atrás da carreira. Onde? Você tá louco? Eu acho que é. O cara que ele acredita no que ele tá falando. O nosso ouvinte aqui, Corinthians, mas é óbvio. O Thiago Cabos, tá falando se você pegou o cachimbinho do Benja aí. Não, pelo contrário. Dividido. Pelo contrário. O Benja trouxe meia pedra hoje só. Ai. Vai, Adalto, vai, faz essas porra, tem cara que acredita. Ah, para. Não trouxe uma inteira, pô. Tem cara que acredita. Muito bem, muito bem. Estádio 97 tem um oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. Banco 24 horas, você não paga nada mais pra usar e tem sempre um pertinho de você. Oferecimento também de Nissan, né, Narigudo? Vamos falar da Nissan? Olha, você já imaginou ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem? É o Festival Taxa Zero Nissan. Venha conhecer o Nissan Kicks 2018 e agora fabricado no Brasil. É o único SUV da categoria com câmera 360 inteligente, tecnologia japonesa, novas versões, novas cores e muito mais. E tudo isso com taxa zero e olha, em 24 vezes. Agora, se você busca por um sedã, o Nissan Sentra é a sua melhor opção. Ele tem o menor custo de manutenção da categoria, câmbio X-Tronic, CVT e muito mais. E você pode garantir o seu a partir de R$ 79.990 com taxa zero. E ainda pagamos 100% da tabela FIPE no seu usado. Essa aí, amigão, você não pode perder. Então passe numa concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra Nissan. E mais, tem a promoção revisão premiada Nissan. A cada R$ 200 na compra de produtos, peças e acessórios originais, você concorre ao Nissan Kicks 0 km. Então acesse revisãopremiadanissan.com.br para saber mais e participe. E não esqueça, hein, amigão, cinto de segurança salva vidas. É Nissan Chuck! Ô, Sombra. Diga, mano. É, só por falar aí, já que a gente tá falando do Fagner, de poder ir para a Inter de Milão e etc e tal, vamos pegar um jogador que recentemente fez essa troca aí, de sair do Brasil e jogar lá. Quem? Você acha que o Gabigol, hoje, o Gabigol, é um cara que tá realizado na Inter? Você acha que ele tá arrependido? Deixa a parte financeira. Se ele gosta de dinheiro e se ele gosta de morar lá, tá. Não, mas o Sombra, deixando de lado a parte financeira. O Felipe Melo saiu da Inter de Milão pra jogar no Palmeiras. Não, tudo bem, mas o Felipe Melo ficou 30 anos na Europa. Ele jogou na Turquia, jogou na Itália, jogou no Raio que o Parque. Agora o Gabigol, diante do que ele tava vivendo aqui, foi campeão olímpico, no Santos era um cara aí diferenciado, a torcida gostava dele, etc e tal. Ele trocou tudo isso. Independente da parte financeira, porque o Gabigol tá ganhando em torno de R$ 1 milhão por mês lá. Mas independente da parte financeira, você acha que ele tá realizado jogando lá? Não tá. Tanto é que ele deu pitizinho, que ia sair, bateu o pé. Mas tem outro contexto lá, né? Mas o problema talvez não seja o time, seja ele. É, tem outro contexto do Gabigol lá também. Não, pera, mas o Mano fala umas groselhas, mas agora ele mandou bem. O Gabigol, friamente falando, eu garanto que ele preferia ser titular do Corinthians hoje do que tá onde tá. Concordo com o Mano hoje. Ele te é meio falo louco, que não, mas porque bem. Te falo, uma milha te por falo mês. Que não. O cara não quer sair da Europa, o cara não quer sair da Europa. Ele não quis voltar agora não, viu, amigo? Ah, não quer sair da Europa, não. Não. Aí ele vai jogar onde? Voltar, Benjamin, não. Las Palmas? Não, ele vai ter contrato. Tem que pagar ele. Ele tem contrato, se ele quiser. Tranquilo. É que nem o Douglas no Barcelona, ele não quer sair de lá. Paga, né? Não, eu quero ficar. Lógico. Paga aí, fio. É, meu irmão. O cara tem carro, tem tudo lá, velho. Mas isso vai muito de jogador pra jogador, né? É. Vamos. Jura? Não, peraí. Mota, você falou um negócio agora interessante. Jura que ele tem casa lá? Eu achei que ele tá morando na praça. Olha essa informação bobástica. Ele falou, tem casa lá. Toca, Asdrúbal. Tá muito bravo. Você é idiota. Vem dar pra mim. Idiota. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Eu não quero essa boca. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Faço pra você, chefe. Vem dar pra mim. Eu não pegava, não. Nossa. Nossa. Umas pirinas. Alô. Tudo sujo. Alô. Tá xingando o Domênico. Alô. Tá xingando o Domênico. Tá me xingando? O que eu tenho a ver com isso? A música é dele, ó. Eu não xinguei, falei só que você é um idiota. Oi, boa noite. Opa, quem fala? É, energia? Isso. Isso. Estádio? Isso. Oi, boa noite, meu nome é Paulo. Boa noite, Paulo. Paulo do quê, Paulo? Paulo Vicente Zarlenga. Das nega? É. E quantos anos você tem? 5.4. RG. Ah, 5.4, hein? Ah, agora não pode mais. Como assim não pode mais? Cantar é proibido. Cantar o quê? Aquela música lá. Atirei Paulo no gato, tô, mas o gato tô, não morreu. Sensacional. É a dupla Weed. Sério? Aí foi bom. Trouxinhas politicamente incorretas, né? Trouxinha, o casalzinho trouxa se encontrou, hoje tá difícil. É a dupla idiota. Paulo tá no trem, hein, Paulo? Ô, Paulo, onde você tá, Paulo? Tá uma ventania aí, cara. Ele botou o celular pra fora. Não, cara, eu tô no celular mesmo, mas tô em casa. Ah, tá com a janela aberta, hein? Ele colocou na janela. E qual que é o... O bairro é Pirituba. Pirituba, Zona Oeste. Zona Oeste, isso. Mas Noroeste, né? Jardim Regina. Ah, ali tá do RPM. E qual que é o time que você torce? Time? Palestra. Nós, Verdão. Xiii! O quê? Xiii, tá louco. Foi você que gritou? Não, eu não falei não nada. Não é a culpa no Mota, não. É, tava quieto. Né? Mota trouxe. É com o Xiii Katsu. Vai logo. Ô, velho, assistiu o jogo ontem? Não deu pra assistir o jogo, não. Tenho acompanhado alguma coisa, sim, mas o de ontem especificamente não deu, não. Ih, é palmeirense Nutella, Domênico. Como assim? Não deu. Mas palmeirense creminho de avelã. Mas ontem, de vez em quando, só na boa, só quando passa na modinha, Globo. Modinha. O problema é que ontem o torcedor que não tem o PPV não assistiu. Estádio, tudo, de pessoalmente ao estádio, mas nos últimos anos já passei um pouco. Se afastou? Se afastou do estádio ou de ver jogos? Não, do estádio e pessoalmente aos votos. Ah, né? Não, mas então somos dois. O Domênico falou um negócio agora, eu vou dizer um negócio pra você. É um absurdo torcedor não comprar pay-per-view pra assistir futebol. Mas como assim? Não, é absurdo isso. Por que é absurdo? Porque o cara tem que acompanhar o time, paga o pay-per-view. Mas o cara não tiver dinheiro. Ué, questão financeira, né? Questão de grana. O pay-per-view ele não vem sozinho, né, Benjamin? Você tá de brincadeira. Você falou isso. Olha, a assinatura é R$90 por mês, é isso? Não. 90 conto um jogo. Não. Pay-per-view é 90 e pouco. Mas é um jogo. Mas aí você paga. Você tem 90 conto um jogo, você compra 5 minutos antes, RG. 90 pau. Mas a assinatura mensal é isso daí, R$80,90. Mas aí... Quem me traumatizou um período aí pra não ir pessoalmente aos estádios aí foi o Serginho Chulapa. Por quê? Pô, louco, mas faz tempo isso. Como assim? Eu tava naquele jogo que o São Paulo fez o gol no último minuto da prorrogação, cara. Aquilo 78, lá, né? 78, eu tava no Morumbi lá e, puta, tirou um trauma aí. Ó, rapaz, você tava no Morumbi, eu tava na cozinha da minha casa chorando. Aí meu pai falou, fica tranquilo, São Paulo é o time da fé, o Serginho ainda vai fazer o gol. Deu 3 minutos. Aquela fase maravilhosa do Zé Sérgio e Serginho, né? E o Palmeiras teve o Rosemiro expulso, e aí quando o Rosemiro foi expulso, entrou um lateral que talvez vocês vão lembrar, que ele já... Sóter. E aí foi uma avenida. Aí o Sóter, o Rosemiro saiu por contusão, o Sóter o substituiu, e aí o Sóter acabou sendo expulso e o Zé Sérgio arrasando, retornando, cruzando. Tava olhando mais, aí quando eu fiquei assim, estarrecido, ouvi, né, quer dizer, não ouvi nada, aquele silêncio assim, quando eu levanto a cabeça, a bola desse do gol do Palmeiras, lá o goleiro era o Gilmar, né? Gilmar saiu desesperado atrás da bola, quase trombou com a trave ainda, né? É, mas eu acho que o Gilmar, ele tava mal colocado também, né? E o Serginho não era um cara a fazer muito gol de cabeça, viu? Não era. Mas o Sérgio era um puta centroavante, não. Mas não o Paulo, é assim. Ô Paulo, você falou agora de Zé Sérgio, Serginho, o Sombra tá com um pouco a voz embargada aqui. Não, é tá porque, triste, cara, saudade. Hoje foi dia de ficar vendo tudo que é pôster, os ouvintes mandando mensagem. Não, e ultimamente também eu vi pessoalmente, né, vi duas vezes jogando o Valdir Pérez, né, lamentável também. Lamentável. É. Aliás, o jogo começou no Morumbi. Começa o jogo. Começou o jogo. Xiii. E aí, hoje o cara mandou, o Paulo, mandou lá aqui, um pôster, né? E o ataque era Paulo César, Serginho, Zé Sérgio, Renato e Mário Sérgio. Nossa. Aí depois caraca. Disso, nunca mais... Não, não era Paulo César. Só podia ter Sérgio no nome. No, Paulo no César. Aqui. Não, tanto que tinha uma época que o São Paulo era conhecido como Paulo Cego, Ceguinho e Zé Cego. Era uma brincadeira, né? É. Mas aí tinha o Renato, mas o Zé Sérgio ele tava machucado e ficou o Mário Sérgio. Jogava muito. É, mas era, meu, era um puta time. Que ano é isso aí, Sombra? Eu vi o primeiro clássico. 78. Foi Palmeiras e 81, São Paulo. 81. Como é que é, Jorge Mendonça e acho que Rosemiro, se não me engano. Não entendi. Palmeiras e São Paulo, você viu? O primeiro clássico que eu assisti foi Palmeiras e São Paulo, no Pacaembu, né? Certo. E aquela fase maravilhosa do Rosemiro também. Rosemiro. Era um pai da ala, né? Namoradinho da Raquel Welch. Namoradinho da Raquel Welch. Segundo Osmar Santos aí, né? É. Já? E assim, Jorge Mendonça no segundo gol driblou o Valdir Pérez. Era bom o Jorge Mendonça, viu? Era outro cara sim. Muito bom, viu, velho? É, tu jogador. Batia falta muito bem também. Ah, cabeceava. Os jogadores que eu vi, pra mim, assim, meu grande ídolo naquele período foi o Jorge Mendonça. Jorge Mendonça? Você sabe que... Pô, a torcida do Palmeiras adorava. Eu adorava o Jorge Mendonça também, cara. Eu adorava. Achei ele sensacional. É, vamos lembrar que em 78, na Copa da Argentina, ele foi Zico no banco, né? Ele foi banco, sim. É. Banco do Zico, né? Ele acabou conquistando a posição. Ele acabou ganhando depois. Ganhando depois, né? Ô, Paulo, a gente tá chegando próximo ao final do programa. Não, beleza, Sombra. Deixa o seu palpite pra São Paulo, pra Palmeiras e Cruzeiro, né? Quarta-feira. Quarta agora. Cara, eu acho que 2-1, Palmeiras. Tomara. Tá bom. Hein? Tá ótimo. Jogo nervoso ou tranquilo? Não, jogo nervoso. É, nervoso o jogo, é. Esse jogo não vai ser. Calma. Lembrando, né, Domênico, que nesse jogo aí o Cruzeiro praticamente joga pelo empate, né? É, então, o empate é dos caras, mano. 4-4, não. Eu imagino que não. Não, então, mas dificilmente vai acontecer esse 4-4, né? De 3-3. Mas é estatística, né? É estatística de 3-3 já aconteceu. Informar, né? É. Porque o 0x0, 1x1 e 2x2 é do Cruzeiro. Sim, é. São os mais plausíveis, né? Zarlenga, um abraço pra você. Sombra. Obrigado pela audiência. Oi. Fechar, eu mandei uns e-mails pra você. Eu tô tentando dar seu papo. Depois a gente fala. Aquele projetinho que eu falei. Eu tenho falado com a Natália. Falei também um e-mail com o Domênico também aí. Entendi. O Domênico tem aquela caixa. Domênico tem um projetinho com o Sombra e com o Paulão, né? Aí já é suruba, hein? É. Olha, o Domênico topou, eu não topei. Não, você vai topar. Ih, aí. Não, tá bom. Você não pode fazer. Depois eu tento. Você mandou um e-mail pra mim, isso? Depois eu vou olhar os e-mails lá. Tá bom? Valeu. Valeu, cara. Prazer falar com vocês. Uma hora eu tenho um sonho aí, se vocês deixarem eu participar do Estranho Ninho aí, pra mim vai ser uma realização. Bah, esse sonho, sonho é de milhares e milhares. Eu sei. Alô, Zarlenga. Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Valeu. Parabéns, tchau. Valeu, boa, tchau. Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Fala aí. Fala, chefe. Motinha, parabéns, Motinha. Valeu, Motinha. Obrigado. Deus abraço aí parabéns, da galera Motinha. Que veio assistir aqui. Obrigado, Motelho. Quem veio assistir, chefe? O Ednei manda um abraço pra família Falcões da cidade de Patriarca. E pro cunhado Porco, Rafael, sobrinho corintiano Luiz. E o pessoal do grupo. Mala tá aí hoje. Tá. E o pessoal do grupo do WhatsApp lá. Renan, Alan, Lucas, Luiz, o Sandro, o pessoal do WhatsApp do grupo Filminhos, que é o melhor grupo do WhatsApp do Brasil. Legal, não, alô. Tchau, rapaz. Tá bom. RG, quem ganhou um boné, Estádio 97 Vista Aérea? Ele, Rafael Ferreira Lopes. Beleza, e a camiseta Estádio, camiseta Energia 97, Tente Beach. Yeah. Lucas de Assis. Boa, tentebeach.com.br, confira lá no site. Muito bem, um abraço pra você, mano, Benjamin, valeu, todo mundo valeu, aí. Idiota. Valeu, Sobra. Valeu, Sobra, até amanhã. Parabéns, Motinha, é nóis. Valeu, Motinha, eu dou muito abração. Nossa Senhora. Já saiu, gente. Tchau, Mota, boa noite. Então chupa aí, Domênico, seu trouxa. Nossa, ele tá ouvindo lá fora. É. Ah, está se dando esse idiota. Nossa. Domênico, cocô lá fora, Domênico. Tchau. Tchau, gente. Estádio 97 volta amanhã no oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's. Triplo Burger Bacon por apenas R$8. E Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. Falou, gente. Até amanhã. Tchau. WhatsApp, som e bate-papo. No sábado. Estamos no ar com esse programinha lindo. WhatsApp. Às 8 da noite. A energia que te move. No começo das noites de sábado. Energia 97. Alô, alô, avisa os navegantes. O que já estava bom vai ficar ainda melhor. Depois da Blitz e Jota Quest, o navio do Energia na Veia traz pra você mais uma atração incrível. Alô, galera, aqui é o pessoal do Roupa Nova. Nós estaremos a bordo do Cruzeiro Energia na Veia 2018. Que bom, Roupa Nova! Show de rock and roll. Depois

Ah, então tá. Então, tá, posso falar no final? Claro. Só o seguinte, essa música é do Gabriel Oliveira, um produtor que eu conheço há muito tempo. E eu acredito muito que é um dos grandes produtores da música brasileira. Tudo bem que essa tem aí um vocal em inglês, mas é um cara que assim eu admiro bastante. E aí eu tô tocando pela primeira mão, acho que eu sou o primeiro DJ e é a primeira vez que o público tá ouvindo essa música. Espero que a galera goste. Então vamos lá conhecer. Vamos. Leonardo Ruas aqui na Energia. Best love, best I've ever had. Don't go.